Então, vamos lá. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Esse curso está sendo dado simultaneamente aqui para o pessoal que está aqui em Colonial Heights, no Hotel Hilton Garden, e para todo o pessoal do seminário que está assistindo online. Como estes não pegaram a semana inteira do curso, eu tenho que fazer um resumo do final de semana, mas ao mesmo tempo eu tenho que adverti-los que com esta aula nós saímos da sequência normal do curso. Então essa aula é uma espécie de extra, não tem continuidade com o que eu estava dando antes no curso online. De qualquer modo, é um material que no futuro poderá ser útil para vocês. Então vocês simplesmente deixem isso guardado e mais tarde voltaremos a pensar nisso. Então, eu comecei esse curso explicando que eu nunca tive nenhuma pretensão de conceber uma psicologia geral, muito menos de escrevê-la, mas que tudo o que eu investiguei de psicologia ao longo da minha vida foram apenas detalhes aos problemas específicos que me pareceram necessários para esclarecer outros problemas cujo interesse não era primordialmente de ordem psicológica, mas mais ligado à teoria do conhecimento. Não obstante, como esses problemas são problemas básicos, são respeito aos fundamentos mesmo da psicologia, eles acabam constituindo, de algum modo, um começo de uma psicologia geral que pode ser desenvolvida em muitas direções. E, evidentemente, a primeira das perguntas que se colocaram para aí foi exatamente o que é a psique, quer dizer, do que os psicólogos estão falando. Mas como os autores mais famosos na área de psicologia não têm o mais mínimo acordo com relação a isso, ao ponto de, né, como o conceito de psique é elástico, ao ponto de Carl Jung dizer que tudo é psique e o B.F. Skinner dizer que não existe psique nenhuma, então, como os psicólogos não têm, eles mesmos não têm o mais mínimo acordo com relação a isso, então eu me acreditei, vamos dizer, autorizado a investigar a coisa por minha própria conta e usar os meus próprios métodos. Então, e o método que eu usei é simples. Bom, é impossível que tantos psicólogos, ainda que eles estejam em total desacordo ao definir a psique, né, ao expressar verbalmente o conceito de psique, é impossível que eles não estejam, de algum modo, olhando para o mesmo objeto. Quer dizer, seria... Se você disser, ó, todos os psicólogos do mundo jamais viram uma psique, não tem nenhuma experiência disso, seria uma coisa catastrófica, isso realmente não é possível. Quer dizer, o desacordo se dá na esfera teórica e não na prática. Na prática, nenhum psicólogo erra ao dizer que determinada conduta humana, ou determinado ato, teve uma causa psíquica. Portanto, se ele não sabe o que é psique, ele sabe mais ou menos onde ela está. E por isso mesmo, para o teu conceito de psique, eu usei o próprio material fornecido pela bibliografia psicológica, né, como, eu vou dizer, não como expressão do que é a psique, mas como uma coleção de testemunhos dados por pessoas que algo da psique sabem e que mais ou menos, né, sabem distinguir de outras coisas. Então eu me perguntei o que há de comum entre todos esses enfoques da psique, não de comum no que eles dizem, mas no que está subentendido na sua experiência da psique. Quer dizer, eu não tentei, quer dizer, pegar um monte de definições da psique e reduzir um denominador comum, não foi isso que eu fiz. Eu ignorei as definições de psique e prestei atenção nas outras coisas que os psicólogos diziam a respeito da psique. E essas coisas subentendiam alguma experiência. Então o que eu tentei foi exprimir essa experiência para que eu pudesse obter um objeto comum. Quer dizer, qual é o objeto que todos eles estão, ao qual todos estão tendo acesso quando eles dizem essas coisas tão diferentes a respeito da psique. Mais ou menos como se você ouvisse, vamos dizer, vários comentários a respeito de uma pessoa que você não conhece, tá certo? E você, independentemente do teor desses comentários, você buscasse ver qual é a referência comum que eles têm. Quer dizer, parece que estão falando, vou dizer, de uma mesma pessoa, Tá certo? Então, algo dessa pessoa deve ser perceptível para além e por trás daquilo que eles estão dizendo. Tá certo? Então, também, vamos dizer, é o mais ou menos o mesmo método que eu usei de análise de discurso no estudo da mente revolucionária. Quer dizer, quando eu cheguei, vamos dizer, espremer esses discursos para dizer o que é que há de comum entre todos eles, não no conteúdo do que eles dizem, mas no modo pelo qual eles olham o seu objeto. Tá certo? Então, como, vamos dizer, o assunto que eu creio que mais estudei foi exatamente esse problema da análise do discurso, então é esse o método que está mais ao meu alcance para lidar com qualquer coisa. E onde você tem uma coleção grande de documentos escritos, tá certo? Então, é mais ou menos o caminho natural que se apresenta, você analisar esse discurso e ver de qual objeto eles estão falando. Não quer dizer que este objeto apareça nos discursos, mas isso é importante, hein? Porque uma coisa seria você buscar o ponto de acordo entre os psicólogos. Não é isso que eu estou buscando. Mas você pode pegar várias doutrinas e dizer onde é que elas estão de acordo. Não é isso que eu estou procurando. Eu só estou procurando o do que elas estão falando. Não o mínimo múltiplo comum entre as várias coisas que elas dizem. Então, a pergunta era mais ou menos a seguinte. Como é que esses psicólogos todos sabem localizar mais ou menos onde está a psique e distinguir uma causa psíquica de uma outra causa qualquer? É isso? Então, de cara, nós entendemos que se ninguém sabe definir a psique, todo mundo está de acordo em encará-la como causa de alguma coisa. Portanto, o modo pelo qual a psique se apresenta na experiência dos psicólogos, seja dos psicólogos práticos, seja dos teóricos, né? Não é como uma coisa, mas como uma força agente, uma força causal. Então, desde que nós temos este gênero ao qual a psique pertence, quer dizer, o gênero causas, então vamos tentar situá-la dentro, vamos dizer, aliás, do gênero, você tem essa espécie, vamos tentar situar dentro do gênero, causas, tá certo? Então, nós acabamos por ver que a causa psíquica a que o psicólogo se refere nunca envolve uma necessidade absoluta, como uma necessidade de tipo lógico, como no caso de que 2 mais 2 é 4, tá certo? Ou de que um quadrado de uma diagonal dá dois triângulos isósceles, nunca diz o que você está falando. Quer dizer, se algo decorre de uma necessidade lógica absoluta, então você não diz que aquela ação teve uma causa psíquica. Não é isso? Mesmo que um indivíduo haja baseado numa conexão lógica tal como ele a entende, não é a simples conexão lógica que o faz agir, mas o fato de que ele aceita aquela conexão lógica. Então, além da necessidade lógica, haveria um segundo fator interveniente, né? Então, quando você faz uma conta, diz, deixa eu ver quanto eu estou devendo. Você faz a conta de acordo com as regras estritas da aritmética elementar e você diz, é tanto, né? Bom, uma coisa é a regra aritmética que você usou para fazer aquela conta, outra coisa é o fato de que você aceita esse resultado e às vezes até paga a dívida, né? Então você entende que existe uma causa lógica ali envolvida que produz o resultado da conta, mas existe uma outra causa que faz o indivíduo aceitar aquele resultado, ou que até o torna capaz de acompanhar o raciocínio que leva àquele resultado. E nenhum psicólogo teria a menor dificuldade em distinguir entre a causa lógica do resultado da conta e a causa psicológica que faz o indivíduo fazer a conta, acompanhar o processo lógico inteiro da conta e aceitar o resultado. Qualquer psicólogo sabe que são duas coisas diferentes. Então, nenhum psicólogo, ou mesmo o cidadão comum, confunde o que é uma causa psicológica com uma causa puramente lógica. Se nós falamos de causa puramente lógica, também nós entendemos aí causas metafísicas, que atendem uma necessidade absoluta. Por exemplo, o princípio de identidade, que eu seja eu mesmo e outra coisa seja ela mesma, assim por diante. Todo mundo sabe distinguir entre isso e uma causa psicológica, né? E, por fim, nós temos, vamos dizer, as causas físicas, que são determinações naturais que obedecem, às vezes obedecem a uma necessidade absoluta, mas, em geral, obedecem a uma necessidade probabilística. Das chamadas leis da natureza, quase todas elas são de natureza probabilística. É isso. E nós entendemos que também na prática clínica os psicólogos sabem distinguir entre o que é uma necessidade natural, probabilística, que pesa sobre o seu paciente, e o que é a causa psicológica pela qual ele reage dentro dessa necessidade natural. Por exemplo, nós sabemos que o ser humano adulto, com peso X, ele necessita de uma quantidade Y de alimentos para sobreviver. Isso é uma necessidade natural, tá certo? Então, estatisticamente, ele vai precisar entre tanto e tanto de comida, tá certo? Porém, isso não o fará comer esta quantidade. Ele pode comer mais ou pode comer menos. Então, qualquer um entende que a necessidade, pura necessidade natural, não criou aquela conduta psíquica. Não é isso? Então, quando o psicólogo diz que uma ação teve uma causa psíquica, ele está se referindo a um tipo específico de causa, que não é nenhuma causa puramente lógica, nem uma causa metafísica, nem uma causa física. É um quarto tipo de causa. Não é isso? Ainda que ele não saiba defini-la, ele sabe percebê-la quando ela está presente. E, aliás, o exercício da sua profissão só se justifica porque ele percebe. Mesmo que na teoria que ele vai desenvolver, ele tente reduzir indiretamente a causa psicológica a uma causa física que está ali, vamos dizer, subentendida, ele não confunde uma coisa com outra. Entendeu? Quer dizer, quando o Skinner, por exemplo, procura reduzir a conduta humana aos reflexos condicionados, tá certo? Ele só pode fazer isto por quê? Porque ele já discerniu na conduta humana a presença de um elemento que não é a pura necessidade natural. Ele pode tentar explicar esse elemento por uma necessidade natural remota que o causa, mas ele não confunde uma coisa com outra. Quer dizer que ele pode, por exemplo, dizer que a única diferença que existe entre a causalidade natural, no caso dos reflexos condicionados, que se impõe a um ser humano e que se impõe a um gato, é quantitativa. E, na verdade, ele vai dizer isso. Quer dizer, a única diferença entre o ser humano e os outros animais é que nós somos capazes de absorver um número imensamente maior de reflexos condicionados. Mas, quer dizer, você não pode condicionar um gato para ele aprender alemão, por exemplo. O ser humano você pode. Então, mesmo que ele conceba essa diferença como meramente quantitativa, ele só pode fazer isso porque ele percebe essa diferença. Se ele não percebesse, ele não poderia tentar explicá-lo. Então, mesmo o psicólogo que nega a existência de algo como causa psíquica, ele percebe que há uma causa psíquica presente. E, em seguida, ele faz uma série de raciocínios tentando, com maior ou menor sucesso, reduzi-la a uma outra coisa. Está certo? No entanto, qual é a diferença entre isto e as causas físicas, causas naturais comuns, tá certo? Bem, quando se instaura, por exemplo, um processo patológico no corpo do indivíduo, entra uma bactéria e causa uma infecção, você não precisa fazer nenhum raciocínio para reduzir isso a uma causa natural, porque a causa natural já está presente. Ela é, obviamente, uma causa natural, né? Mas, no caso, quando você quer explicar a conduta psíquica por uma causa natural, biológica, subentendida, você tem que fazer um raciocínio para reduzir uma coisa à outra. Então, isso quer dizer que a suposta identidade da causa psicológica, a causa natural, não é uma coisa auto-evidente e só pode ser concebida como uma teoria, como uma hipótese que o Skinner fez. Então, acompanhando isso aí? Quer dizer, isso até eu não disse na primeira aula, estou reforçando o que eu disse na primeira aula. Né? Então, se nós entendemos que a intenção, né, intenção no sentido fenomenológico, né, quer dizer, a referência, intenção é a referência a um objeto, atenção a um objeto, a intenção com que o psicólogo fala de conduta determinada por uma causa psíquica, se refere então ao tipo de causa que não se enquadra nos outros tipos. Então nós podemos, dito isto, se nós entendermos, primeiro, a psique é uma força agente, portanto é uma força causal. Ao dizer isso, nós estamos dizendo que as ações que ela causa não são causadas por nenhum fator por trás dela. Obrigado. Se todas as causas psíquicas puderem ser reduzidas a outra coisa, a uma outra causa mais básica que está por trás ou por cima dela, que é a mesma coisa que dizer, não existem causas psíquicas. É isso? Mas, a rigor, todas as tentativas de reduzir a causa psíquica a uma outra coisa, até hoje entraram em autocontradição. Como acontece, por exemplo, com o próprio negócio do Skinner, né, do próprio behaviorismo. Né? Então, digamos, é praticamente um consenso entre os psicólogos que existem causas psíquicas e que, portanto, a psique é uma força agente, né, distinta das outras. Se ela é uma força agente, então nós podemos, em seguida, passar, como nós de fato fizemos nesse curso, a examinar quais são as características dessa força causal. E a primeira característica que aparece é que ela é individual. A causa psíquica só aparece intimamente ligada à presença de uma individualidade física, humana. Quer dizer, não existe uma psique que esteja agindo simultaneamente sobre dois corpos, uma mesma psique fazendo duas pessoas fazer a mesma coisa. Isso aí não existe. Então, também não existe uma psique que possa agir sozinha sem um corpo. Ninguém viu uma psique por aí agindo, né? Então, esta individualidade, esta coexistência com a individualidade numérica corporal, essa é a primeira característica da psique. Ela é um para cada um, tá certo? E as relações dela, vamos dizer, com o corpo do agente são extremamente complicadas. Na verdade, ninguém sabe. Se você perguntasse onde termina o corpo, onde começa a psique, tá certo? Você já está supondo que existe uma fronteira entre eles. Nós nem sabemos se existe essa fronteira. E também você está supondo, os está concebendo como duas entidades espaciais, para uma terminar e a outra começar. Essa é a propriedade característica dos corpos. Um corpo começa onde termina o outro. É isso? Então, até esta pergunta, onde termina o corpo, onde começa a psique, já a pergunta é totalmente inadequada em relação ao objeto. Nós não sabemos se é possível formular essa pergunta. Tá certo? Então, isso quer dizer que a questão da relação entre psique e corpo não pode ser o começo da psicologia. Porque isso é uma coisa que talvez você descubra no fim, mas que no começo você não tem a menor ideia. Né? Então, pior, para identificar que determinada conduta tem uma causa psíquica, nem o psicólogo e nem qualquer pessoa precisa saber qual é exatamente a relação entre psique e corpo. Quer dizer, dá para você perceber a presença da ação psíquica sem que você possa esclarecer ao mesmo tempo qual é a relação dela com o corpo. Tá certo? Então, a segunda característica da psique é o que nós chamamos na sua historicidade. Quer dizer, onde quer que não exista nenhum elemento do passado atuando presentemente, quer dizer, nas ações, você não pode falar de causa psíquica. Causa psíquica sempre se refere a algo que aconteceu e à luz do qual você entende o que está acontecendo agora. A começar, por exemplo, pelo uso da sua linguagem. Quer dizer, se alguém lhe diz alguma coisa, como é que você vai reagir a isso se você não se lembra da linguagem que você aprendeu? Então, no mínimo, esse aporte do passado está presente. Mas, em geral, são muito mais numerosos esses elementos do passado. Segundo, esses elementos do passado estão presentes, mas eles não determinam diretamente a ação psíquica. Então, se eles determinassem totalmente, quer dizer, que se a conduta do sujeito neste momento fosse inteiramente determinada pelo seu passado, você não poderia dizer que ele é o sujeito agente. Ele estaria sendo apenas o instrumento de uma causa anteriormente desencadeada. Não é isso? E se fosse assim, todas as condutas humanas seriam enormemente fáceis de você prever o que, na verdade, elas não são. Então, você entende que o passado está presente na estrutura da ação, mas não a determina. Tá certo? Além do passado, existe um outro elemento que também está sempre presente, que é a expectativa de futuro, podendo ser um futuro remoto ou apenas um futuro imediato. Não é isso? Por exemplo, se você abre uma porta, bom, você supõe que existe algo depois da porta, né? E não um vazio, você não espera que o universo termine ali mesmo. Quer dizer, o mesmo ato mais simples pressupõe uma expectativa. Você não pode andar sem que você espere que o chão esteja no mesmo lugar e se sustente. Não é isso? Então, tudo aquilo que tem causa psíquica, então você tem um certo depósito do passado que está presente e que faz parte da estrutura da ação, e você tem a expectativa do futuro. E no meio você tem uma certa mobilidade, onde existe um elemento de escolha. E é justamente esse elemento de escolha que nós dizemos que é a causa psíquica. Isso quer dizer que aquilo que tem causa psíquica não pode ser explicado por nenhuma outra causa. A própria psique foi a fonte da ação, ela foi a causa da ação. Tá certo? Então nós entendemos que nós só podemos falar em causa psíquica quando a ação ou a conduta não foi inteiramente determinada por nenhuma outra causa, exceto o próprio sujeito agente. Isso quer dizer que quando qualquer psicólogo fala de psique, ele está falando do próprio sujeito humano agente. Então, a psique é você? Ou dito de outro modo, a psique é aquilo que permite que você seja um sujeito agente. Que você seja uma causa originária de alguma coisa. Não é isso? Note bem que quando nós chegamos aí, as pessoas fazem as maiores confusões misturando isso com o problema metafísico da liberdade e do determinismo. Eu digo, não, mas o que eu estou dizendo aqui é totalmente separado deste problema. A ação que tem causa psíquica, ela provém do próprio sujeito, quer dizer, não há uma outra causa além dele. Tá certo? Porém, esse indivíduo, ele é alguma coisa, ele é um ente real. Tomado na sua totalidade, ele é um ente real e ele tem uma constituição, ainda que nós não sejamos capazes de conhecer essa constituição no seu todo. Então nós podemos dizer que a constituição total dele, como entidade metafísica, o faz agir assim, o assado. Então você atribui, em última análise, a Deus as ações dele. Entendeu? Mas com isso você escapa totalmente do problema que nós estamos tratando aqui. Você dizer que Deus causou alguma coisa, você percebe que é absolutamente não dizer nada, porque Deus causou tudo. Então, é quando você acende a luz, você liga o interruptor, a luz acende, você diz que é por causa da eletricidade, assim, por causa desse ou aquele fator natural, mas se você continuar perguntando, mas por que esse fator existe? Qual é a causa disso? Qual é a causa da causa? Qual é a causa da causa? Você chega aqui numa entidade que você chama Deus e que é a causa de todas as coisas. Então, quer dizer que você dizer que foi Deus que fez, não vale. Né? Porque ou ele agiu diretamente ou indiretamente, foi ele que fez tudo. Tá certo? Então, por isso é que nós não precisamos mexer com o problema de liberdade e determinismo quando dizemos que o indivíduo humano, ou seja, a psique, é criador de causas. Ele é fonte de causas, ele é origem de causas. Quer dizer, ele desencadeia processos causais aos quais você não pode atribuir nenhuma outra origem, exceto a origem metafísica de Deus. Tá certo? Porém, você entende que para fins de observação científica, tanto faz você dizer que a causa se originou no sujeito, ou que se originou em Deus, porque se se originou em Deus, Deus originou o sujeito, o qual originou a causa. Então, damos uma volta e chegamos no mesmo ponto. Tá? Então, por favor, não fazer perguntas sobre liberdade determinada com relação a isso, porque elas são despropositadas. Então, isso quer dizer que todo psicólogo, por mais materialista ou behaviorista que seja, ele reconhece o ser humano individual como agente. E por isso mesmo reconhece que esse ser humano tem uma psique. E você, qual é a diferença, vamos dizer, nesse sentido, da psique humana e a psique animal? A psique animal não é agente, ela sempre vai agir de acordo com pautas pré-determinadas, concebíveis estatisticamente. Portanto, ela não é propriamente agente. A ação animal apenas prolonga certas causas anteriores, que você pode chamar de instinto, reflexo condicionado, etc, etc, etc. Mas a psique humana tem um outro elemento que permite que, para além de todas essas causas que estão agindo sobre ela, ela também seja uma fonte de causas. Ou seja, aquilo que tem uma causa psíquica não pode ser explicado por nenhuma outra causa, embora as outras causas possam estar ali presentes, né, como elementos dos quais a psique se serve para tomar suas decisões e produzir as suas ações. No começo, quando eu comecei a investigar esse assunto, 20 anos atrás, eu dizia que uma das características da psique é a liberdade. Mas eu tirei isso, porque eu falei, esse conceito não é necessário, só vai confundir a coisa. Então, na hora que você fala, que você diz, você tem a individualidade, você tem a historicidade, você já resolveu o problema. Nós podemos dizer que tem um terceiro elemento, que seria a irredutibilidade. Quer dizer, você não pode reduzir a causa psíquica a uma outra coisa. Mas nem isso é preciso dizer, porque se você já disse que a psique é uma causa específica que não se confunde com as outras, a irredutibilidade já está dada aí. Então, eu creio que esses dois traços da psique são suficientes para esse tipo de estudo. Quer dizer, ela é individual e ela é histórica. É isso. Bom, então, se ela é histórica, então nós podemos investigar qual é a estrutura da sua temporalidade, a estrutura dessa historicidade. Tá certo? E aí nós entendemos que a psique, que já está presente, vamos dizer, desde o nascimento do sujeito, ela se desenvolve no tempo por um complexo sistema, vamos dizer, de assimilações e transformações do material externo. Nós chamamos de externo tudo aquilo que não é psíquico na sua origem. Por exemplo, o fato do sujeito ter um corpo, você não pode dar uma explicação psíquica, né? Você não pode dizer que ele tem um corpo porque ele decidiu isso ou porque ele pensou isso. Não, ele simplesmente tem. E se não tivesse, também não adiantaria você querer investigar a psique dele. Então, vamos dizer, o corpo é o pressuposto da atividade psíquica. E o nascimento também é um pressuposto. Então, são elementos externos. Né? Esses elementos externos começam a ser assimilados e trabalhados, né, pela psique desde o nascimento. Nós notamos, por exemplo, como os bebês recém-nascidos manipulam e observam o seu próprio corpo, especialmente pé e mão, que são as partes mais fáceis de observar. Tá certo? E tem um enorme interesse naquilo. E esse interesse seria, vamos dizer, totalmente inconcebível se o pé e a mão fizessem parte da psique. Eles são um elemento externo, eles compõem o indivíduo, tá certo? E eles têm que ser assimilados como dados do mundo real. Né? Então, saltando um pouco sobre as aulas que nós demos aqui, nós podemos tirar uma conclusão já muito interessante disso aí. Esse corpo, ele nasce com certas necessidades, tá certo? Quer dizer, ele não nasce pronto, ele precisa ser também complementado. Por exemplo, ele precisa do ar. Então, a criança começa a respirar, tá certo? Então logo nasce. Não é isso? Às vezes nem isso, tem que levar uma palmada para respirar, não é isso? Então, quer dizer que nem isso o desgraçado sabe, é? Então, e ele também precisa, vamos dizer, de alimento. Tá certo? Ele precisa ter um espaço para se movimentar, ter a necessidade de se mover. Tá certo? E tem uma, vamos dizer, uma série de necessidades com as quais o corpo nasce. Todas essas necessidades, qual é o peso psíquico delas? Em quanto elas vão pesar sobre a força causal da psique? Por exemplo, a fome. Quando é que a fome atua diretamente sobre a psique, determinando a conduta? Eu, rarissimamente. Ou seja, você não faz tal ou qual coisa só porque você está com fome. Quer dizer, além da fome, precisa interferir mil outros elementos. Por exemplo, se você acabou de comer um montão de comida e você ainda sente fome, nem sempre necessariamente você vai continuar comendo. Você pode sentir fome agora e decidir que você vai comer daqui a pouco. E você pode comer quando não está com fome. Eu não estou com fome, mas eu preciso me alimentar, porque eu preciso trabalhar. Então nós entendemos que são raríssimas as situações em que a fome é a causa direta de qualquer conduta. Não é isso? Então, vamos dizer, de todas essas necessidades do corpo, aquela que é a mais forte, a mais premente e a mais constante, que é a necessidade de respirar, tá certo? Ela é praticamente neutra em todas as ações humanas, porque você só age se você estiver respirando. Se você parar de respirar, você morreu. Tá certo? Então, vamos dizer, a necessidade de respirar, ela é compatível com todas e quaisquer as ações humanas as mais diversas. Então, essa é uma necessidade corporal que é, como ela está permanentemente presente, e ela não aumenta e nem diminui, tá certo? Então ela é neutra no aspecto decisório, tá certo? Mas a fome já não é. Você tem uma opção de comer agora ou comer daqui a pouco, mas você não tem a opção de respirar agora ou respirar daqui a pouco, tá certo? E, vamos dizer, dessas várias necessidades corporais humanas, nós vemos que nenhuma delas jamais determina por si a ação humana. Ela pode entrar como um componente da ação humana, tá certo? Porém, a ação humana requer que essa necessidade corporal seja filtrada, interpretada, pensada, tá certo? Para daí resultar uma ação. E neste processo, vamos dizer, em que você transforma essa informação básica do corpo, tá certo? Num motivo de ação, a necessidade passa por várias transformações, né? Ela pode inclusive ser neutralizada, quando você decide não comer. Não é isso? E se nós tomamos uma necessidade, existe uma necessidade que aparece muito mais tarde, que é a necessidade sexual. Não é isso? Ela não é da mesma natureza da fome. Na fome tem um limite. Se você passar de 44 dias sem comer, você morre. Mas se você passar 44 dias sem ter atividade sexual nenhuma, você não morre. Então, se, portanto, o sexo não se impõe como uma necessidade premente. Não é isso? Então, nem a fome, nem o sexo determinam ações humanas. Por quê? Toda a ação humana, para ela poder se executar, ela demanda uma atividade mental. Quer dizer, você tem que simbolizar aquelas coisas, você tem que pensá-las. Tá certo? E mais ainda, você tem que pensar o como você vai atender. Por exemplo, se você está com fome, bom, no mínimo, você tem que ir até a cozinha, abrir o armário e descobrir a comida que está lá. A fome não pode fazer... A fome não pode atender-se a si mesma. A fome não sabe onde está a comida. E se não tiver comida em cada um, você tem que sair num restaurante? Ou no supermercado, comprar alguma coisa? Compare a complexidade desse ato com o simples impulso da fome. Você vê quanta coisa você precisa ter aprendido ao longo da vida para você poder fazer essas coisas simples: ir até o armário, pegar comida, preparar a comida, ou então ir até o supermercado, ou ir até um restaurante. Foi a fome que fez você fazer isso. A fome por si não pode forçar você a fazer nada disso. A fome só te vai dar um desconforto físico, né? Mas ela não vai te ensinar nada disso. Então, quer dizer que a fome só se transformará, vamos dizer, em elemento causador de uma ação quando for somada a outros elementos causais enormemente complicados. E a mesma coisa acontece com o sexo. Então, isso quer dizer que o corpo, com todas as suas necessidades, ele é apenas um dos elementos externos que a psique absorve e ao qual ela vai ter que se adaptar de algum modo. Então ela incorpora o corpo, ela assume o corpo como dela. Quer dizer, você reconhece que o corpo é seu e que as necessidades dele são suas. Você é obrigado a fazer isso? Não. Você pode se desidentificar totalmente dessa necessidade. Então, há pessoas que jamais sentem fome. Certas doenças, você simplesmente não sente a fome. Se não obrigar o sujeito a comer, ele morre. Então, isso já nos mostra uma coisa da mais alta importância em psicologia e algo que praticamente desmantela, por simples observação, muito do que se tem escrito a respeito da constituição do ser humano. O ser humano não tem impulsos incoercíveis. Não tem instintos poderosíssimos que determinem a sua ação. Porém, essas necessidades corporais elementares, que são tão tênues e que, vamos dizer, raramente ou nunca são causa de ação, elas se tornam causa de ação através da interpretação que você faz delas, da simbolização que você faz. Essa simbolização é feita com elementos da memória, onde as coisas mais diversas podem aparecer sob uma figura única. Como, por exemplo, vamos supor, a necessidade sexual aparece por si. Tá certo? Mas você talvez nem se lembrasse de atendê-la se você não a associasse com outros elementos que só existem simbolicamente na sua cabeça. Como, por exemplo, a necessidade de um contato corporal. Quando você é pequenininho, você tem muito contato corporal com a sua mãe. E esse contato corporal representava para você um conforto e, vamos dizer, uma situação de bem-estar e de segurança, e de paz, etc, etc, etc. Você pode querer sentir isso de novo. Eu digo, o que isso tem a ver com o instinto sexual? Nada. Isso não é um instinto sexual. Mas a ocasião do ato sexual pode ser também a ocasião de você obter isto. Está entendendo? Também, você, ao longo do tempo, você observou certas formas que lhe pareceram harmônicas e belas. Pois está provado que o bebê sabe reconhecer harmonia, por exemplo, no rosto humano. Ora, isso quer dizer que o bebê pequenininho, ele já sabe distinguir, por exemplo, um rosto bonito e um rosto feio. O que isso tem a ver com o sexo? Absolutamente nada. Porém, se você deseja ter um ato sexual com tal ou qual pessoa, você já juntou aí três elementos, né? Você tem o impulso sexual, você tem o gosto pela beleza e você tem o desejo do contato corporal. Imagine então agora a outra multidão de elementos que podem contribuir para você querer ter uma relação sexual com a pessoa. Por exemplo, o prestígio. Não é isso? Você sair com a mulher bonita pendurada no seu braço, vão dar um prestígio. Eu digo, o que tem isso a ver com sexo? Absolutamente nada. É? O sujeito pode ser totalmente broche e indiferente, e nem por isso ele vai deixar de gostar de andar com a mulher pendurada, porque isso dá um prestígio. Está entendendo? Então, são essas sucessivas camadas de símbolos que dão força a um impulso que inicialmente é muito fraco. Quer dizer, você cria tantos e tantos e tantos motivos para você fazer aquilo que, no fim, se torna incoercível. Mas isso não é um impulso natural. Um impulso natural é fraco. Entendeu? É o processo de simbolização que faz com que aquilo ocupe, que aquela constelação de fatores ocupe na sua psique um lugar enorme. E você acaba pensando que você não pode viver sem aquilo. Está entendendo? Então, não são necessidade, não é a necessidade natural que impeliu você a fazer isso. É o quê? É a psique. Está certo? Então, isso é a mesma coisa que você dizer que nada na psique, nada, nada, nada, se constitui de impulsos irracionais herdados da natureza. E quase tudo o que os psicólogos falam a respeito disso é besteira, besteira, besteira. Você tem obras científicas inteiras dedicadas a estudar fatores inexistentes, como, por exemplo, a agressividade humana. Conrad Lawrence diz que a agressividade humana é um dos fatores mais potentes na nossa conduta. Eu digo, pera um pouquinho. Quantas vezes você bateu em alguém? A maior parte das pessoas passa a vida inteira sem bater em ninguém. Nem no animal. Né? Se você pegar um sujeito muito brigão, eu tinha um amigo brigão chamado Otto. Pensa assim, quantas pessoas o Otto bateu? 20, 30. É um recorde, né? Arrumou 30 brigas. Opa! Então, que raio de impulso poderoso é esse que tão raramente se manifesta? Por exemplo, comer. Vocês, em geral, a gente come todos os dias. Né? Mesmo assim, a fome não é tão poderosa que faça você sair comendo a mesa. Nenhum ser humano come como um cachorrinho. Por exemplo, um cachorrinho novo, você dá comida para ele, ele come. Você dá mais, ele come. Ele vai comer, ele não para, ele come até morrer. Se não acabar a comida, ele está lascado. Nenhum ser humano faz isso. É? Eu digo, mas nem a fome é tão poderosa, quanto mais a tal da agressividade. Se você entrevistar soldados que estavam em batalha, você pergunta para eles, você estava com raiva do inimigo, ansioso para matar todos? Não, eu estava louco para dar no pé. Eu estava morrendo de medo. Isso sim. Autoconservação, fala, bom, é coisa básica. Mas você não pode sequer dizer que a autoconservação é um instinto. Porque o instinto aparece sozinho. E a autoconservação só aparece quando dá uma ameaça. E a autoconservação não pode ser um instinto porque ela depende de toda uma elaboração conjetural da situação. Se você estiver do lado de um tigre, mas você não sabe que o tigre é perigoso, você não vai fazer nada. E nós sabemos que a avaliação que o ser humano faz do perigo é enormemente elástica. Né? Por exemplo, todo mundo sabe que as mulheres têm medo de barata. Depois, mal pode fazer uma barata? Nenhum. Não é isso? Ela foge da barata. Quer dizer, é um instinto de autoconservação voltado para defendê-la de uma ameaça inexistente. Você vê que entende que aquilo é puramente simbólico, porque ele está associando a barata com alguma outra coisa completamente diferente. Então, de cara, tentar explicar a conduta humana em função de instintos, de impulsos, etc, etc, é uma tolice fora do comum. Então, praticamente toda a psicologia do século XX insistiu nessa bobagem. Então, eles pegam o produto final de uma longa elaboração simbólica, longa e complexa elaboração simbólica, que jamais poderia se realizar sem todos os meios culturais, né? Linguagem, aprendizado, etc, etc. E vendo como a motivação daquela ação é poderosa, eles a chamam de instinto. Quando o instinto, por si mesmo, era bem fraquinho. Quer dizer, por que, que nunca mediram isso? Por que essa necessidade compulsiva de descobrir fantasmas da natureza por trás da ação humana? É simplesmente, isto é um desejo, este sim, quase natural no ser humano, de não se reconhecer a si próprio como força agente. Ou seja, por que que deveria existir uma psicologia se não existisse psique? E se a psique sempre pudesse ser reduzida a outra coisa, para que existir uma ciência específica para estudar um objeto que não existe e que é apenas a aparência de uma outra coisa? A simples existência de psicologia está dizendo que existe a psique e ela é um fator distinto de outros fatores. Então ela é alguma coisa, né? Esta força agente, nós temos que reconhecer que ela é fonte de causas, né? E que no fim das contas a psique é nós mesmos. Então, qual é a maneira correta de você se colocar perante este objeto? Bom, eu não posso objetivá-lo totalmente, né? Eu não posso sair fora da minha psique para observá-la. Tá certo? Se eu também não posso observar a psique dos outros sem ser através da minha psique. Então, quer dizer, eu não posso me desligar desse objeto um único momento, não posso sair fora dele. Então, o método correto para a psicologia, e se você disser, ah, então tem que usar um método introspectivo, eu digo, um método introspectivo é você examinando a sua própria psique. Mas quando você vai examinar a sua própria psique, meu filho, você examina, por exemplo, com uma linguagem que não foi você que inventou, com símbolos que você aprendeu da cultura. Então, que introspecção é essa? Você está fazendo introspecção, você praticamente levou, né, a humanidade inteira junto com você para fazer essa introspecção. Então, não é possível. Durante muito tempo houve em psicologia um debate sobre os adeptos do método introspectivo e os adeptos da observação, né, tipo behaviorista. Eu digo, isso é tudo uma estupidez, porque não é possível fazer uma coisa e não é possível fazer a outra. O método, o único método acessível à psicologia, vamos dizer, é a confissão, o testemunho confirmado pelos outros. Quer dizer, é um método dialogal. Pense bem, tudo o que você sabe da sua psique, você descobriu aonde? Não foi na convivência humana? Eu digo, em psicologia é a mesma coisa. Quer dizer, a psicologia apenas tornará a convivência humana um processo sistemático e, vamos dizer, racionalmente analisável. Então, esse é o único método, né? Eu não posso me isolar para observar a minha psique e também não posso colocar a minha psique fora de mim para observar. Também não posso, mas eu também não posso fazer o mesmo com a sua psique. Então, a minha auto-observação, minha introspecção, ela é parcial, sempre parcial. Ela não tem autonomia. Eu preciso do testemunho dos outros para poder fazer minha introspecção. Por exemplo, aquilo que eu suponho que os outros pensam de mim. Se eu supuser que ninguém pensa nada a meu respeito, que ninguém jamais pensou nada a meu respeito, eu não posso sequer me conceber como existente. Ou seja, é através, vamos dizer, do meu reflexo nos outros que eu me reconheço, e através do reflexo deles em mim que eu os reconheço. Então, esta natureza dialogal, ela faz parte da própria natureza da psique. Quer dizer, a psique é individual e intransferível. Porém, todos os elementos que a compõem são dialogais. O que aconteceu? Parou a transmissão? Houve uma interrupção aqui na transmissão, como nós estamos transmitindo aqui do hotel, a conexão que nós temos não é tão boa quanto normalmente, então pode haver alguns problemas no meio. Então, o que eu estava dizendo para vocês é que os dois métodos que provocaram tanta discussão, polêmica ao longo de décadas no campo da psicologia, que é a oposição entre os adeptos do método introspectivo, tá certo? E do método da observação experimental, essa discussão inteira não faz nenhum sentido, porque nenhuma coisa nem a outra é absolutamente possível. Tá certo? Quer dizer, se eu vou fazer uma introspecção, eu estou supondo nessa introspecção a humanidade inteira com a qual eu convivi. Quer dizer, eles só estão ausentes fisicamente, mas estão presentes em memória. Tá certo? E note bem, o que eu penso naquele momento não é independente, né, do que eu espero que aconteça na convivência real com essas pessoas amanhã ou depois. Quer dizer, se eu tentar me isolar totalmente, como René Descartes, no negócio do penso logo existo, eu logo vejo que eu não consigo. Ali naquele estudo de Descartes e a Psicologia da Dúvida, eu demonstrei por A mais B que esse isolamento é impossível. Você pode, é uma coisa que você pode falar, mas não fazer efetivamente. E que, por outro lado, vamos dizer, a observação experimental, etc, etc, bom, o que, que ela significa, vamos dizer, sem toda a experiência humana do observador? Não significa nada. Então, quer dizer, é sempre a totalidade não quantitativa, mas é a totalidade estrutural da sua psique, né, que está sendo posta em jogo em qualquer conhecimento psicológico que você adquira. Portanto, o método certo de alcançar, vamos dizer, uma relação cientificamente aceitável com esse objeto não é nem se colocar fora dele e nem se colocar exclusivamente dentro dele. Por quê? Porque a psique não existe nem como objeto do mundo exterior, tá certo? E nem existe como uma posse integral minha, mas existe como uma força produtiva minha que só se atualiza na convivência humana e que, mais ainda, requer a apreensão de todos os objetos do mundo exterior que me circunda. Quer dizer, eu começo a absorver esses objetos desde que nasci. Começo a absorvê-los e conservá-los na memória e trabalhá-los na imaginação desde o instante que eu nasci. Quer dizer, tudo isso está pressuposto na psique. Né? Então, a psique pressupõe a convivência humana num mundo real. Entre seres capazes de gerar causas. Então, é claro que o único método admissível é o método do testemunho confirmado por outros testemunhos. Mas até para eu fazer o meu testemunho, para eu prestar o meu testemunho, não é que eu preciso apenas da confirmação dos outros. Os outros são objeto do meu testemunho. Eles são personagens do meu testemunho. Eles são, por assim dizer, o conteúdo do meu testemunho. Alguns desses personagens, vamos dizer, eles são tão importantes para mim que eles se transformam, vamos dizer, em símbolos formativos, símbolos estruturadores dentro da minha psique. Por exemplo, a senhora é minha mãe. Não é isso? Que é a primeira pessoa com quem eu convivi, como geral acontece com os outros também. Quer dizer, a mãe simboliza para o bebê uma infinidade de coisas. Não é isso? Praticamente, ela é, vamos dizer, a fonte de todas as satisfações e de todas as frustrações no início. Então, como é que eu posso falar da minha psique? O que seria a minha psique se a senhora é minha mãe? Não seria nada. Está entendendo? Então, e assim por diante. Quer dizer, ela não é somente uma pessoa que eu conheci, ela é um símbolo estruturante da minha própria psique. Né? Por isso que eu digo para a pessoa que brigar com a mãe é fazer buraco na água, porque a mãe que pode te incomodar não é tanto a mãe que está fisicamente existente, mas aquela que estava lá no começo. E essa, ela vai com você onde você for. Então, se você brigar com ela, você está brigando com a mãe atual para acertar aquela mãe do passado. Aquela mãe do passado só existe dentro de você. Então, quanto mais você brigar com a mãe, mais você vai acertar a tapa em você mesmo. Então, o mandamento divino honrar pai e mãe, fala, bom, é uma condição básica para a saúde psíquica. Né? E o pai? Mesmíssima coisa. E o segundo? Não, o irmão está lá para você bater mesmo. Então, depois vemos os irmãos, mas eles não são, às vezes são forças estruturantes. Né? Então, quer dizer, a introspecção na verdade não existe e a observação também não existe. Então, só existe o quê? O diálogo. Então, na psicologia o testemunho é tudo. Não o testemunho solitário, mas o testemunho dialogal. E essa, vamos dizer, essa, aí que está o método, essa está a fonte das informações em psicologia. Mas não é essa também a fonte das informações em história? Né? E existe alguma ciência que possa dispensar o testemunho como elemento fundamental? Nem a mais impessoal das ciências, nem a física atômica pode. Né? Porque você vai sempre... você diz, bom, o ideal dessas ciências é reduzir a intervenção humana ao passo que tudo possa ser medido por máquinas. Digo, bom, mas alguém tem que ler o que a máquina disse e contar para o outro. E se mentir ali, pronto, acabou. Quer dizer, alguém tem que entender o que a máquina está fazendo. Então... a presença do testemunho humano é um dado fundamental de toda a ciência. Você querer inventar uma ciência que independa totalmente do testemunho, se nada depende do testemunho, então o conteúdo daquela ciência não depende de que ninguém a conheça. Então seria uma ciência total sem intervenção humana. Mas não há intervenção humana em nenhum momento. Hã? Então isso quer dizer que ninguém estudou essa ciência e ninguém a sabe, ninguém a conhece. Então, seria a única ciência perfeita seria a ciência inexistente ou impraticável. Então, é claro que esse ideal, né, que muita gente nas ciências ditas exatas tem, ele é só proclamado da boca para fora, mas ele não é, a pessoa não acredita nisso realmente. Então, como, vamos dizer, nós já temos, então, vamos dizer, a localização da psique. Né? Entendemos que a psique é aquilo que nós chamamos de nós, que eu chamo de eu. Então nós temos que esclarecer qual é a relação entre este negócio chamado psique e o que é um eu. É isso? Note que aquilo que você chama de eu não é a totalidade da sua psique, mas é somente a parte que você conhece neste momento. E a parte que você conhece nesse momento depende da narrativa que você fez. Depende do seu conhecimento autobiográfico. Ou seja, depende daquelas etapas da sua vida que você é capaz de contar de novo para si mesmo e se reconhecer nelas. Não é isso? Então, o que é o eu? O eu é uma síntese seletiva da psique. O eu é aquela parte na qual a psique se reconhece conscientemente a si mesma. E é claro que isso não se poderia formar antes do aprendizado da linguagem. Quer dizer, o Dr. Freud dizia que o eu se forma mais ou menos por volta dos 5 anos de idade. Dizia isso por outros motivos, mas eu acho que a data não está errada. Né? Por exemplo, eu estava lendo ontem as memórias de Giacomo Casanova, um livro absolutamente fascinante, maravilhoso. Né? E ele diz que ele só pode contar a história dele a partir dos 8 anos, que é onde ele se lembra de ter tido recordações vamos dizer, mais ou menos organizadas. Então, digamos, 5, 7, 8, por aí. Né? Diga. Giacomo Casanova. Nunca ouvi falar de Casanova, famoso conquistador, comeu metade da Europa. Né? Mas além de ser um conquistador compulsivo, ele era um grande intelecto, um grande matemático, filósofo, um sábio, fantástico. Um escritor absolutamente maravilhoso, dos maiores de todos os tempos. Vocês vão assistir aquele filme com o Marcello Mastroianni, que é A Noite de Varenne. O personagem é o Giacomo Casanova. Então ele faz um esforço de memória, ele diz, olha, eu só tenho, vamos dizer, uma existência consciente a partir dos 18 anos. Não porque tudo começou aí, mas porque aí eu já podia contar a minha história. Talvez tivesse um pouco antes, mas ele não se lembra desse pedaço. Então, o eu é uma organização, uma seleção, uma estruturação da psique por ela mesma, com base em elementos de linguagem e simbolização que você é mais ou menos capaz de repetir. Todo mundo sabe que além daquilo que está no eu, existem outras coisas na sua psique. Mas você não as chama de eu, porque você não sabe o que são elas. Por exemplo, se você fica bêbado e faz um monte de besteira, você diz, eu estava fora de mim. Não é isso? Eu conheci um sujeito que estava andando no táxi, ele me contou, eu tive um acidente vascular cerebral, eu fiquei 3 dias fora de si. Então ele estava mesmo. Tá bem, então eu queria avisar o pessoal do curso online. É o seguinte, a transmissão aqui não está boa como costuma ser. Se houver muitas interrupções, então daí nós vamos interromper a transmissão e nós vamos colocar a gravação desta aula no ar, digamos, umas 3 ou 4 horas depois. Né? Se não interromper mais, nós continuamos. Se isso acontecer, eu peço desculpas, vocês peguem a gravação um pouco mais tarde. E no sábado que vem voltamos às aulas normalmente no mesmo horário. Mas por enquanto vamos continuar até onde der. Muito bem, então, a partir dessa investigação, nós tivemos várias conclusões que podem, vamos dizer, reorientar de algum modo todo o estudo de psicologia. Mas, com isso, eu não estou desvalorizando o que os psicólogos do século XX fizeram, mas estou dizendo que tudo o que eles fizeram vale pelos detalhes, jamais pela teoria geral. Todas as teorias gerais são muito ruins. É isso. Então, por exemplo, se você lê a obra de Jung, a obra de Jung é riquíssima em observações clínicas extremamente valiosas, mas na hora que vai teorizar, ele entra em absurdidades, contradições medonhas. Uma delas que eu assinalei já é que, na questão dos tipos psicológicos, ele diz que todos nós temos funções cognitivas que são ativas e outras que são passivas. E as que são ativas, ele diz que são conscientes. E as que são passivas, eles são inconscientes. Daí, na hora que ele vai definir a função chamada intuição, ele diz que é uma apreensão através do inconsciente, de raios. Então, aí dançou. É uma contradição tão... Sim, é uma coisa básica. Você tirar essa pedra, o edifício inteiro cai. E, não obstante, o resto do livro, tipo psicológico, tem observações absolutamente magistrais. Quer dizer, o Jung era, sobretudo, um médico, um cara do consultório, tá certo? Ele era muito menos filósofo, muito menos teórico do que ele imaginava que fosse. A mesma coisa com a relação do Dr. Freud. Você tem tesouros de observação clínica do Dr. Freud. Na hora que ele vai criar a teoria é inteiramente absurda. Wilhelm Reich, então, não se fala, é tudo loucura, tá certo? Na teoria geral. E, no entanto, tem muitas coisas, né, valiosas. Eu acho que, de modo geral, os psicólogos do século XX faltou muito espírito analítico, filosófico, no caso, não sabiam lidar com os conceitos que estavam mexendo. Né? Então, das teorias gerais, pouco se aproveita. Tá certo? Mas o material é muito bom. Tá certo? Então, eu, embora não tivesse a intenção de fazer uma teoria geral, eu acabei mais ou menos caindo nela pelo fato de que eu precisava achar uma como é que diz, tomar uma posição com relação a esse negócio do que é a psique, tá certo? Para poder esclarecer certas coisas de teoria do conhecimento. Então, isso aqui é uma espécie de teoria geral sem querer. Tá, ela não é uma psicologia geral, quer dizer, falta muita coisa para ser uma psicologia geral, mas as bases e fundamentos estão lançados. Né? Muito bem. Dito isso, desde que nós sabemos, vamos dizer que, por que, que nós não podemos definir a psique? Porque nós não podemos definir ela como objeto, porque isso é contraditório com o seu modo de existência. Tá certo? Então, isso quer dizer que a psicologia é necessariamente, vamos dizer, um autoconhecimento, mas não no sentido introspectivo, né? É um autoconhecimento, vamos dizer, na convivência humana, é um testemunho mútuo, tá certo? E na concordância desses testemunhos nós podemos tirar inúmeras conclusões que são cientificamente válidas e generalizáveis. Uma delas é esta generalização negativa que eu fiz, que eu digo agora: nada na conduta humana é determinado em si mesmo por impulsos naturais e racionais. Não adianta, até você fala em impulsos, eu digo, olha, mas mesmo com o mais forte deles, que é a fome, eu digo, não chega a ser um impulso suficiente para determinar sua conduta. Não é isso? Então, a ideia de impulso é um fetiche pelo qual você neutraliza a própria presença da psique, onde você tenta reduzir a psique a uma outra coisa. Mas na hora que você faz isso, você perde de vista o que ela tem exatamente de específico, que é a capacidade de ser uma força causal. Tá certo? Isso também quer dizer que não tem nenhum jeito de você estudar a psique fora da ideia da responsabilidade moral. Embora o estudo da responsabilidade moral não faça parte da psicologia, quer dizer, a ação humana, né, a ação psíquica, a ação que tem causa psíquica, é a ação, vamos dizer, do próprio agente humano. Não há outra causa além dele. Portanto, nada pode responder pela conduta dele a não ser ele mesmo. Né? Na verdade, o que eu estou dizendo aqui resulta apenas, vamos dizer, tem um paralelo, tem uma correspondência com aquilo que nós estudamos no curso de ética no Paraná, anos atrás, sob o nome de princípio de autoria. Quer dizer, que é um dos princípios morais universais. Quer dizer, toda ação tem um autor e o responsável pela ação é sempre um autor e não um outro. Quer dizer, não existe uma única cultura em que os responsáveis pela ação sejam necessariamente outras pessoas. Tá certo? Então, esta questão, vamos dizer, da autoria não é um dado que possa ser, vamos dizer, abstraído, embora a gente não possa estudá-lo só com os instrumentos da psicologia, mas você precisa de outros elementos. Né? A simples existência da psique, o reconhecimento de que existem causas psíquicas da conduta, né, implica o reconhecimento da princípio da autoria, como diria o Eugênio Cado, filo por quilo. Quer dizer, a psicologia passa, nesta perspectiva, a ser o estudo da ação humana consciente. E os elementos ditos inconscientes? Não é isso? E, bom, tem dois tipos de inconsciente, como já dizia o Maurice Padilha. Então, o inconsciente que nasce com você, que é tudo aquilo que você não sabe. Tá certo? E tem outro inconsciente que foi aquilo que você esqueceu. Daquilo que você esqueceu, em parte você esqueceu por decurso de prazo, em parte você esqueceu porque você não queria saber. Como é que você esquece? Tá certo? Você não pode retirar um elemento da sua memória. Tá certo? Você pode apenas encobri-lo com outros elementos, de modo a você apagar a pista. Quer dizer, você encobre um símbolo com outro símbolo, com outro, de modo que você não reconheça a presença dele quando ele voltar e você lhe dê um outro nome. Então, mesmo este processo que você diz do esquecimento, o esquecimento se torna um processo ativo e altamente complexo e até criativo. Quer dizer, você cria uma confusão, você cria uma rede de camuflagens em volta. Essa rede de camuflagem, na verdade, é até mais trabalhosa do que a recordação simples daquele fato, daquele elemento. Tá certo? Então, isso quer dizer que não há um impulso, uma força inconsciente impelindo você a agir assim, assim, assado. Tá certo? Porque as únicas forças que agem sobre o ser humano, bom, são as forças naturais externas, por exemplo, se cair um tijolo na sua cabeça, e são as forças internas, que são o quê? As necessidades corporais. Não há mais nada. Não há um impulso de agressividade, tá certo? Não há um impulso sexual incoercível, tá certo? E assim por diante, essa multidão de instintos, na verdade, não são instintos, são elaborações complexas feitas através de processo de simbolização. Então, a simbolização, ela enfatiza para você o valor, ou a desejabilidade, ou a periculosidade de certos elementos. Nada disso é instintivo, tudo isso foi elaborado, e essa elaboração é sempre muito, muito complexa. É claro que isto cria condutas compulsivas, das quais você não consegue escapar mais. Mas você não consegue por quê? Porque você não se lembra como você montou aquela coisa complexa. Tá certo? Então, aquilo age sobre você, você sente aquela ação, aquele impulso, aquele desejo, aquele temor, como se fosse, vamos dizer, ou um dado externo ou um dado interno incoercível. Mas ele foi tornado incoercível pela complexidade das camuflagens que você colocou em cima. Quer dizer, você tornou aquele elemento não analisável. Se você fosse capaz de decompô-lo em todos os elementos, ele perderia a sua força coercitiva. É? Mas pela complexidade da simbolização, ele se tornou um compacto não analisável. E você, trouxa, chama isso de instinto. Então não é instinto nenhum. É? Então, a ideia de explicar a conduta humana, mesmo as condutas mais doentias, extravagantes e brutais, por instintos ou por impulsos irracionais, é uma falsidade completa, é cientificamente inaceitável. Onde quer que você entenda isso? Fala, houve um engano aí. Ainda que, no restante da análise, o sujeito esteja totalmente certo, como por exemplo Zondi, Lipo-Zondi, ele parte da ideia de instinto, ele diz que essa ideia está completamente furada, isso não são instintos. Né? Isso são composições, são complexos de imagens que você construiu. Né? A partir, vamos dizer, de instintos muito tênues. Né? Mas o restante da análise dele é correto. Quer dizer, vai funcionar subjetivamente como se fosse instinto. Por quê? Porque você não consegue resistir, é difícil trabalhar aquilo. Mas só é difícil trabalhar, é difícil dominar aquilo por causa da complexidade da rede simbólica. É? Que se torna um compactado, denso e inanalisável. Então, mostrando mais uma vez aquilo que dizia meu falecido amigo Ronald César Miller, de que a neurose é uma mentira esquecida da qual você não lembra mais. Essa mentira pode se tornar tão complexa que você, vamos dizer, precisa de 10 anos de análise só para você desmontar aquilo. E na verdade isso se torna inviável, porque você pode ter construído vários desses complexos simbólicos. E se você passar 2, 3 anos para analisar cada um, você vai passar o resto da vida fazendo psicanálise, como aliás acontece, o fenômeno da psicanálise interminável. Se você está fazendo psicanálise há 40 anos, não acabou. Claro que não acabou. Você pode criar umas outras coisas. E, claro, você pode criar outros complexos no decorrer da análise. Então, bom, a psicoterapia não faz parte do nosso curso aqui, não estamos falando disso, tá certo? Então não adianta me perguntar, mas como é que nós desmontamos esses complexos? Bom, existem várias estratégias, o próprio Dr. Miller inventou algumas que funcionavam, mas não são o nosso assunto aqui. Né? O que sim é o nosso assunto é esclarecer aquilo que eu disse no início, que a partir do instante do nascimento, a psique começa a crescer, a desenvolver-se a partir do processo de incorporação, seleção e rearticulação dos dados. Não é isso? Então, como se dá isso aí? De cara, nós percebemos que os primeiros elementos que são apreendidos pelo bebê pequeno, tá certo? Não são apenas objetos singulares, mas são símbolos de uma potência extraordinária. É certo? E isto nos mostra que a famosa teoria aristotélica da abstração, onde diz que de vários elementos singulares você forma a imagem das espécies, é uma descrição da estrutura lógica do processo abstrativo, mas não do processo psicológico real da formação das imagens gerais. Ao contrário, os primeiros elementos que você pega têm tanta importância para você que eles já são símbolos de espécies inteiras. Porque para que você pudesse pegá-los como entes individuais, nós só, na verdade, só pegamos os entes individuais por distinção dos outros entes da mesma espécie. Então, isso quer dizer que tudo aquilo que o bebê pequeno apreende é sui generis. É por si mesmo um gênero inteiro. Então, quer dizer que o conceito das espécies, os conceitos gerais, são a primeira coisa que o bebê apreende sob a forma dos entes singulares que simbolizam essas espécies. O processo contrário, quer dizer, se fosse para você formar as ideias das espécies progressivamente a partir de várias comparações de indivíduos, se fosse assim, a coisa seria absolutamente impossível. Porque como você vai comparar um ente com outro ente? O que de um ente você vai comparar com outro? Por exemplo, eu comparo a cor de um com a posição do outro. Ou, né, a ação de um com o tamanho de outro. Como é que eu acerto as categorias para fazer a comparação? Eu não poderia fazer se eu já não tivesse a noção da estrutura da espécie. E a noção da estrutura da espécie vem toda de uma vez a partir do primeiro ente que você conhece daquela espécie. Quer dizer que os outros entes, os entes seguintes da mesma espécie que você conhece, lhe parecem o quê? Amostras daquele mesmo inicial. E aí você tem a noção das espécies. Portanto, toda a estruturação do pensamento lógico possível, né, já está dada com essas primeiras experiências dos primeiros entes. A mãe, a mamadeira, a bola, o gato, o ursinho, etc, etc, etc. Então, como se dá, então, a elaboração desses elementos? Essa elaboração se dá através de várias funções psíquicas que são diferentes e articuladas e que os filósofos escolásticos chamavam de faculdades. Faculdades quer dizer facilidades. E são chamadas de facilidade porque são coisas que a psique faz naturalmente, que ela não precisa ser ensinada a fazer, ela já começa a fazer sozinha. Porque em fazer essas coisas consiste a existência dela. É certo? Quer dizer, a primeira é a memória, evidentemente. E o que significa a memória? A memória significa você conseguir ter a experiência do mesmo objeto na ausência do ente físico cuja presença determinou esse estímulo. Quer dizer, você, por exemplo, você vê uma bola, então você está vendo a bola, você recebe a impressão física da bola. Mas você é capaz de repetir a mesma sensação na ausência da bola. Claro que não terá a intensidade, nem a nitidez, tá certo? Nem o impacto da presença física, mas ela está lá. Tá certo? Então, esta capacidade de refazer, né, os mesmos, as mesmas sensações, muitas e muitas vezes, é uma coisa que os animais também têm. Isto vem com o nosso corpo. Então, esta capacidade em si mesma, você não pode dizer sequer que é psíquica. Você já nasce com ela. Tá certo? E ela é um pressuposto da atividade psíquica. A atividade psíquica começa quando você começa a elaborar essas imagens e a combiná-las. Então, nós vimos que desde o início você é capaz de apreender uma imagem não somente como imagem singular, física, tá certo? Mas como símbolo. Símbolo é uma coisa que designa uma outra, tá certo? Sem ter identidade total com essa outra. Por assim dizer, é uma coisa que lembra outra. É isso. Então, o mecanismo, os mecanismos que nós usamos para fazer, combinar imagens são extremamente interessantes. E eles têm algo a ver com a nossa capacidade de atenção. Quer dizer, nós podemos dirigir a nossa atenção a certos aspectos, fazendo abstração de outros. Por exemplo, você pensa uma parte do objeto sem pensar o todo. Então, por exemplo, se o bebê está olhando a sua mão, está pensando só na mão e não no resto do corpo. Não é isso? Então, como nós podemos olhar partes sem ter noção do todo, nós podemos combinar várias partes em outros todos. Não é isso? E é isto que nos permite conceber, para além daquilo que nós percebemos, outras coisas que nós não percebemos e que não poderiam, vamos dizer, ser objeto, pelo menos, de uma experiência imediata. E com isso você começa a construir o seu mundo imaginário. Seu mundo imaginário consiste o quê? De entes que não são necessariamente reais, mas que são possíveis de algum modo. Tá certo? Por exemplo, você pode olhar uma mamadeira vazia e supor uma mamadeira cheia. Então, você pode expressar, por exemplo, as necessidades do seu corpo através de imagens. Quer dizer, se você quer algo, mas esse algo está ausente, você o concebe como presente. Então, se o menino chora para a mãe encher a mamadeira, é por quê? Porque ele concebe a mamadeira cheia, embora ela esteja vazia. Senão ele não poderia fazer isso. Está compreendendo? Aliás, se ele chora para chamar a mãe para lhe dar de mamar, a mãe está ausente, mas ele a concebe como presente, porque senão ele não poderia querer que essa presença se realizasse. Então, de memória e imaginação são mais ou menos a mesma coisa. Só que a memória concebe as mesmas imagens, tá certo? Na intenção de repetir a experiência tal e qual. E a imaginação concebe as imagens alterando-as para conceber outras experiências que não aconteceram ainda, mas que, pelo menos teoricamente, poderiam acontecer. Então, em cima da imaginação vai entrar mais tarde um elemento que se chama razão. O que é a razão? De bom, para explicar isso nós precisamos voltar um pouco atrás. O pressuposto de toda a existência psíquica é um negócio que a gente chama o senso da presença do ser. Esse senso não precisa ser uma apreensão consciente, é algo com que você conta. Ou seja, em nenhum momento, nenhum momento, nenhum ser humano jamais concebeu a sua própria existência no vazio. Nenhum ser se concebeu como único existente. Porque se ele fosse o único existente, ele não poderia conceber a sua existência. Então, existir é existir no ser. Isso aí ninguém precisa nos ensinar. E nós não precisamos pensar conscientemente nisso jamais, porque nós contamos com isso o tempo todo. Tá certo? Então, isso é o que eu chamo de conhecimento por presença. Isso não é um elemento psíquico, é uma condição. Assim como a existência do corpo, o senso de presença do ser é uma condição prévia para a existência da psique. Tá certo? Esse senso da presença do ser é acompanhado do senso da unidade do ser. Você sabe que existe um mundo, tá certo? E não vários, não há um hiato, não há um intervalo de nada entre uma coisa e outra. Portanto, por isto mesmo, tudo aquilo que nós aprendemos é aprendido como unidade. O que quer que seja, no qual nós não possamos apreender uma unidade, nós também não podemos apreender a existência. É isso? Então, por isso que dizia Dan Scott, o ser e a unidade são a mesma coisa. É certo? Porém, nós entendemos que todas unidades existentes que nós podemos captar na experiência, é certo? Não são unidade em termo absoluto, como o ser tomado na sua totalidade, mas são partes. Então, é uma unidade, cada ente é uma unidade sem ser uma totalidade. E se ele é uma unidade sem ser uma totalidade, ele já não é a unidade propriamente dita, mas é uma unidade da contagem. 1, 2, 3, 4. Tem um elemento de numerosidade. Tá certo? Então isso quer dizer que a apreensão da unidade do que quer que seja é indispensável para que nós reconheçamos as coisas como existentes, mas ao mesmo tempo é uma apreensão problemática. É uma apreensão, digamos, tensional. Por quê? Em primeiro lugar, as coisas mudam, elas não ficam como estavam. Por exemplo, mudam de posição, mudam de figura, tá certo? Mudam de atitude, tá certo? Ou se multiplicam, e assim por diante. Né? Por outro lado, tudo o que nós vemos no campo da experiência está também continuamente mudando de figura. Nós sabemos que umas coisas mudam enquanto as outras permanecem. Por exemplo, se você se desloca no chão, o chão fica no mesmo lugar. Se ele se deslocasse junto com os seus pés, você não sairia do lugar. Tá certo? Então, sabemos que existe a mudança, tá certo? Mas também sabemos que a mudança não é unívoca. Ela é toda complexa, ela é constituída de, vamos dizer, diferentes ritmos, mais intensos ou menos intensos, que vão desde a permanência total, que é a permanência do ser, até a extrema fugacidade, uma coisa que acontece numa fração de segundo e desaparece. Então, nós temos a necessidade de nos posicionar perante isso, achar uma equação que permita nos orientar nisso aí. E a busca dessa equação é o que nós chamamos de razão. Então, razão é o senso da totalidade organizada tal como você a concebe subjetivamente. Ou seja, você tenta organizar a totalidade da sua experiência. É claro que você falha. Porque uma coisa é a unidade real na qual você está. É a unidade do ser. Outra coisa é o que você pode pensar dela. O que você pode pensar da unidade do ser não é a unidade do ser, é apenas um símbolo dela. E o símbolo, como todo símbolo, é necessariamente imperfeito. Então isso quer dizer que você, ao longo da vida, você vai tentar várias estruturações diferentes. Você vai criar vários mapas do mundo. Então você cria um mapa, está lá bonitinho, de repente acontece alguma coisa que não enquadra naquele mapa, você tem que modificar tudo de novo. Então, a razão é a busca da unidade subjetiva que simboliza a unidade do ser. E dentro da qual você pode então catalogar os vários seres que você conhece e identificar as suas relações e as suas funções no todo, tal como você o supõe. Então, a razão é uma força estabilizante. Vamos dizer, o mundo das percepções, da memória, da imaginação é uma coisa que está em permanente fluxo. Nada fica como está, toda hora entrando novas informações, entra novas, você esquece outras, tá certo? E a razão é a função que estabiliza isso numa figura que, por sua vez, será também provisória. Então, isso quer dizer que a razão se opõe à percepção, à memória e à imaginação. Ela opera em sentido contrário. O ideal da razão seria que tudo isso parasse e você chegou na imagem perfeita. Né? Mas não dá para acontecer. Então, não dá para você dissolver totalmente no fluxo das imagens, das percepções, etc., etc. E também não dá para você estabilizar na imagem racional. Então, esta tensão é um elemento constitutivo da psique. E é um elemento constitutivo do nosso modo de existência. Então, dizer, isso aí eu não, não pretendo fazer, uma, pelo menos nesta aula, que é apenas um resumo do curso todo, eu não pretendo fazer uma enumeração das várias faculdades. Eu dei só essas duas, só para exemplificar mais ou menos como a coisa funciona. Isso é, quer dizer, nós estamos continuamente enriquecendo a nossa psique com elementos que nós colhemos, ou da experiência, ou da memória, da imaginação, tá certo? E aí estamos, ao mesmo tempo, empobrecendo, reduzindo o esquema. Não dá para parar de fazer uma coisa e também não dá para fazer a outra. Então, nós entendemos que aquele processo que eu estava falando, quer dizer, da sedimentação de símbolos, né, que acabam se condensando, quer dizer, num objeto atraente, num objeto temível, tá certo? Você entende que a razão é um dos elementos fundamentais que entram nesse processo. Quer dizer, muita coisa do que os psicólogos estão chamando de instintos, na verdade, é um subproduto de uma atividade que, em grande parte, é racional. Não é isso? E o funcionamento da razão, observando a operação da razão nos seres humanos, nós percebemos que, desde o início, todos os seres humanos estão colocados, não numa parcela do universo, mas estão no universo inteiro. Então, em princípio, não há nenhum aspecto da experiência do qual eles possam estar protegidos. Todas as complexidades da vida natural, social, humana, psicológica, histórica, estão presentes na vida dele. E, no entanto, as sucessivas estabilizações racionais que o indivíduo vai fazendo são monstruosamente reduzidas em relação ao todo. Ora, quando você consegue estabilizar uma dessas visões do mundo, por assim dizer, você encontra nela algum reconforto e algum senso de poder e controle. Você acredita que sabe como as coisas estão acontecendo, por que estão acontecendo e para onde elas vão. E de repente acontece algo que não estava no esquema e todo o seu castelo de cartas vem abaixo. Não é isso? Ora, nenhum ser humano está protegido, no instante que nasce, de nenhuma complexidade da vida. Elas podem pesar sobre ele todas ao mesmo tempo, sem que ele saiba. Tá certo? Isso quer dizer que a necessidade que o sujeito tem de usar a razão para se orientar no mundo está presente desde que ele nasce. Mas a razão só poderá se perfazer à medida que ela só poderá atender mais ou menos a sua necessidade à medida que o ser humano assimilar os elementos linguísticos, culturais, simbólicos, etc., etc., que lhe permitirão elaborar conjuntos mais complexos. Está entendendo? Então, note bem que esse conjunto complexo, por exemplo, um animal não precisa elaborar uma coisa dessa. Quer dizer, a estrutura do mundo no qual um animal existe, subjetivamente, já é dada com ele. Cada animal tem aquilo que o biólogo von Uexküll chamava o seu Umwelt, seu mundo em torno. Ele não vai ampliar nem diminuir esse Umwelt ao longo de toda a vida. O que quer que aconteça a ele, não vai modificar. Quer dizer, Umwelt é a cosmovisão que o bicho tem, é o conjunto das coisas que ele pode reconhecer. E tem coisas que ele não pode reconhecer de maneira alguma. Por exemplo, nenhum urso jamais tomou conhecimento da existência de bactérias. Ainda que ele esteja todo infectado de bactérias, ele não saberá que existe, porque não fazem parte do seu Umwelt. Está entendendo? E o ser humano não. O Umwelt do ser humano, quer dizer, a cosmovisão que ele tem, é continuamente alterada por novos fatos. Então, a estruturação racional do mundo prossegue ao longo da vida. Muitas vezes nós gostaríamos de ser como bichinhos, quer dizer, nós criamos aquela cosmovisão pequenininha e entendemos que o que está para além daquilo não interessa. Bom, você pode fazer isso, tá certo? Mas daí você se tornará uma vítima dos acontecimentos exatamente como um bichinho. Por exemplo, um gato foi atingido por uma bala perdida. Ele jamais saberá que foi uma bala perdida e que existe um problema de segurança pública. Nós também podemos não querer saber. Mas nós só queremos não saber. Na verdade, nós sabemos. Tudo aquilo que, nós, que está no nosso entorno e que afeta a nossa vida e que nós não queremos saber, né? Nós só podemos não querer saber por quê? Porque nós já sabemos. Então, eu sei que acredito, mas eu não quero pensar naquilo. Mas nós já vimos que eu não posso tirar um elemento da minha memória. Então, o que, que eu faço? Eu construo um sistema de camuflagens em cima. E digo que aquilo é outra coisa. E acabo vivendo num mundo paralelo, né? Eu crio um véu totalmente imaginário para mim e digo que vivo ali dentro, mas eu sei que eu não vivo. E justamente porque eu sei que ele é real, eu estou permanentemente com medo. Está entendendo? Isso quer dizer que o desenvolvimento da capacidade racional é fatal para o ser humano. Ele precisa disso desesperadamente. Justamente porque o seu mundo instintivo é tão pobre. Se nós tivéssemos os tais dos impulsos irracionais que os psicólogos falam, nós poderíamos resolver um monte de coisas simplesmente apelando ao impulso irracional e agindo de acordo com ele. Mas ele não existe, né? Nós não podemos fazer nada sem pensar, imaginar, construir hipóteses, etc, etc, etc. Então, quer dizer, a estruturação racional da experiência é uma fatalidade, Carlos, caso do ser humano. Ele não tem escapatória se não fazer isso. E pior, essa necessidade está presente para ele toda de uma vez. Porque ele está continuamente sendo afetado por elementos que vêm do entorno e que ele não conhece. Então, por exemplo, você imagina um bebê que está numa casa e cai uma bomba em cima da casa. O bebê não sabe o que é guerra, não sabe o que é política internacional, não sabe o que é diplomacia, não sabe nada disso. Mas tudo isso está presente na vida dele. Está compreendendo? E se ele não sabe agora, ele tem a possibilidade de saber daqui a pouco. Então, isso quer dizer que como o ser humano é, entre aspas, um animal racional, quer dizer, um animal dotado da capacidade de razão, o mundo o trata como se ele fosse racional já inteiro de uma vez. Porque os fatores que pesam sobre a vida do sujeito que está muitíssimo bem informado são os mesmos que pesam sobre a vida do ignorante. Então, isso quer dizer que os problemas, dificuldades que pesam sobre o ser humano, eles só são concebíveis na escala da racionalidade. Quer dizer, na escala das, vamos dizer, das grandes generalizações articuladas num todo logicamente sustentável. Não há como você lidar com isso por mera imaginação, por memória, por instinto. Só a razão pode dar conta disso, mas ao mesmo tempo a sua razão é deficiente. Isso quer dizer que você, quando é pequenininho, você já tem problemas que você só poderá entender aos 40 anos. Está entendendo? Então existe sempre essa defasagem, quer dizer, entre o homem como ser existente, o homem existencial e o homem racional. Os problemas sempre estão na frente dele. Na corrida pelo domínio da razão, os problemas sempre estão na frente. Vamos supor que você chegue ao máximo de desenvolvimento da razão. Você é Aristóteles, né? Ou você é Leibniz. Eu digo, bom, pode ter certeza que Aristóteles e Leibniz podiam ter alguns problemas que eles não compreendiam, que eles nem chegavam a perceber. Está entendendo? Por exemplo, eles podiam ter alguma doença que fosse desconhecida da medicina do seu tempo. Aristóteles morreu relativamente cedo, com 60 e poucos anos. Por quê? Platão, por exemplo, viveu 80. Por que Aristóteles morreu com 60? Talvez tivesse alguma doença que ele não conhecia. Então, é isso que eu chamo o trauma da emergência da razão. A partir da hora que aparece a razão, ela não é capaz de lidar com os seus problemas e, ao mesmo tempo, você não tem como escapar dos problemas. Esta, vamos dizer, é a maior fonte de sofrimento do ser humano. É aquilo que ele tem que compreender e que ao mesmo tempo ele não pode compreender. E é claro que o peso disso é infinitamente maior do que o peso de qualquer, aspas, instinto. Os instintos são uma coisa, os seres humanos são muito fraquinha. Mas o peso da complexidade da situação humana dentro da qual você está, né, e que você vai tentando conceber, para qual você vai tentando arranjar explicações no curso da sua vida, esse é imenso. Por exemplo, você imagina os fatores históricos sociais que determinam, por exemplo, crises econômicas e fazem seu pai perder o emprego e fazem sumir o leite da sua mamadeira. Você está dentro da situação. Agora, veja a diferença de escala entre a sua capacidade racional e o tamanho do seu problema. Quer dizer, que se você pegar um animal, se acontecem muitas coisas para ele que não fazem parte do seu Umwelt, ele acaba morrendo. Logo, logo. O ser humano não, ele passa por essas coisas e continua vivendo. Esta é a grande fonte do sofrimento humano. O fato de que você tem a capacidade racional e de que você é exigido pela situação, como se você tivesse o domínio completo da razão, que você nunca tem. Está entendendo? Você verá a que distância nós estamos daqueles psicólogos que tentam atribuir todos os problemas humanos todos a fatores de ordem natural, irracional, etc, etc, etc. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, eu estou virando a psicologia de cabeça para baixo. Tudo é o contrário do que dizem os grandes psicólogos, entre aspas. Já virei. E eu acho que o que eu estou dizendo aqui, vamos dizer, é absolutamente irrefutável. Ele me mostra um único instinto que, por si mesmo, e sem toda a elaboração simbólica, racional, etc, etc, possa determinar a conduta humana. Não tem nenhum. Se ele não determina a conduta humana, então eles não são tão fortes como você está dizendo. E isso, estou falando mesmo dos impulsos existentes, que são meras necessidades do corpo, como a fome, por exemplo, e impulsos inexistentes, como a agressividade, eles não existem e, portanto, não podem determinar nada. Para que se exista uma conduta agressiva, você imagina o número de camadas de simbolização, tá certo? Que tiveram que ir compondo, vamos dizer, um complexo denso que você já não compreende mais, mas foi você mesmo que criou. E que, portanto, determina a sua conduta de maneira compulsiva. Não é? Nada disso é instintivo. Quer dizer, o instinto no ser humano não determina praticamente nada. Ele tem certas necessidades que o seu coitado, o seu corpo sugere. Olha, seria bom você comer agora. Seria bom você dar uma trepadinha. Mas é o máximo que ele pode fazer. Agora, em cima disso, você pode construir um negócio tão complexo que aquilo vira uma necessidade absoluta. E daí você diz, é um instinto. Mas é um engano, evidentemente. Quer dizer, que tudo aquilo que foi escrito sobre instinto, impulsos racionais, etc., é uma camuflagem. É uma forma de neurose. A psicologia é um dos grandes sintomas neuróticos do ser humano. Trigan Borrow, grande psicólogo americano, já dizia: eu acho que o interesse pela doença mental é uma doença mental. Então, bom, com isso aí, dizer, você tem um mapeamento que lhe permite, vamos dizer, iniciar investigações psicológicas num rumo completamente diferente de tudo que foi tentado até agora. Então, primeiro, todos esses elementos que vão compor condutas mais tarditas, compulsivas, todos eles são conscientes. Agora, é consciente num momento e em seguida é esquecido. Esquecido não quer dizer que sumiu da sua memória. Aquilo que é inconsciente, que some da sua memória, são coisas que de fato não tinham importância. Portanto, aquelas imagens, não tem um impacto grande que possa impelir você a recordar aquele de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu digo, mas se não é importante, bom, quer dizer que não é importante. E, portanto, não pode ser decisivo na sua conduta. Mas os elementos que podem ser decisivos na sua conduta ao ponto de criar uma conduta compulsiva são todos conscientes. Então, você vai conscientemente colocando camuflagens, mudando os nomes das coisas, trocando os símbolos, etc, etc, até o ponto que você mesmo não consiga mais reconhecer qual é o caminho das pedras. Esse é o processo de formação de uma neurose. Então ela não está no inconsciente, não foi o inconsciente que fez nada disso. Você vê aqui, espécie de inversão psicótica que existe em você atribuir essas coisas ao inconsciente. Se é mentira esquecida, tá? Quem foi que inventou a mentira? Foi o seu inconsciente? Não, se fosse o seu inconsciente que inventasse, você não precisaria esquecer porque já está esquecido. Isso quer dizer que, de certo modo, a consciência é a própria psique. Mas a consciência não é, vamos dizer, nós não podemos conceber a consciência, como concebia Russell, apenas como um foco de luz que é lançado. Quer dizer, no instante da sua atuação, a consciência é isso, que é um foco de luz que dirige uma atenção a alguma coisa, tá certo? Mas aquele elemento que foi iluminado pela consciência, ele permanece na memória. E isso também é consciente. Então a consciência não é só o foco de luz, é o foco de luz e o conjunto das coisas iluminadas. Não é isso? E o padrão inteiro das sombras que você lança em cima das coisas? Mas isso também é sua consciência, essa é a estrutura da sua consciência. Então é o que eu chamo o horizonte da sua consciência. O horizonte da sua consciência é o que você pode saber e lembrar num certo momento. Então não vamos confundir a consciência, que é uma coisa que existe no tempo, com o horizonte de consciência, que é, vamos dizer, o mapa do que é sabível num certo momento. Então a consciência retira elementos do seu horizonte de consciência, encobre elementos e os expele para fora, dando-lhes outros nomes e complicando a simbolização. Ou seja, a consciência cria elementos de opacidade. Então, entendeu? Quer dizer, a obscuridade poderia criar opacidade, não, só a luminosidade pode criar. Está entendendo? Quer dizer, aquilo que está totalmente no escuro, você não pode manipular. Então, vamos dizer, ó. Então, a origem das condutas, vamos dizer, compulsivas, neuróticas, etc, etc, está tudo no consciente. E está no quê? No processo da criação da sua imagem do mundo. Ou seja, a criação do seu eu, que é algo preferido, da criação da sua imagem racional do mundo. Quer dizer, o nosso problema é que nós somos racionais, não é irracionalidade. E a nossa racionalidade consiste de imagens simbólicas do todo. Eu digo, conhecimento efetivo do todo, não simbólico, literal, só Deus tem. E nós temos que viver nesta tensão permanente, né, entre a mutabilidade, variedade da experiência e a necessidade que nós temos de estabilizá-la numa imagem racional. Então, está aí dada de... Liga. Tudo aquilo que a consciência abrange, digamos, seleciona do horizonte de consciência, isso vai formar o ego ou não? Não, Diego. O horizonte de consciência, ele não é exatamente o ego. Ele é o conjunto das possibilidades do ego num certo momento. Então é evidente que isso transcende o ego. Mas ao mesmo tempo é um elemento formativo dele. Esse negócio de psicologia, todos os fenômenos psicológicos, eles participam de uma simultânea duplicidade de dimensões que só nos permite representá-los mediante artifícios topológicos. É certo? Então, topologia, por exemplo, representa, vamos dizer, um tubo que entra dentro do próprio tubo. Ou como esses, vamos dizer, em desenhos do Escher, o grande gravurista, né? Ele estudou esse negócio de topologia e fazia lá uns desenhos, né? Onde uma escada prosseguia na própria escada. Então, isso não reflete estruturas do mundo físico, mas do mundo psíquico. Quer dizer, a grande dificuldade de você falar da psique é que, vamos dizer, tudo ali tem uma estrutura topológica. Então, na nossa... Isso, por um lado, transcende a nossa linguagem, mas não transcende a compreensão que nós temos da nossa linguagem. Isso é uma coisa incrível, porque tem coisas que não dá para você dizer, mas dá para o ouvinte compreender. Essa é uma das propriedades da linguagem, né? Quer dizer, eu não posso, por exemplo, falar uma palavra que esteja imediatamente entrando dentro da outra, ou eu falo uma, eu falo outra. As palavras têm que ser ditas em sequência e não volta atrás, né? Mas nas suas significações, as significações podem voltar atrás. Então, também a gente se queixar de deficiência da linguagem é uma covardia, porque nós entendemos muito mais além daquilo que nós podemos dizer. E, na verdade, nós só podemos dizer por quê? Porque o ouvinte compreende muito mais do que nós estamos expressamente dizendo. Nesse, então, por exemplo, quando você diz qual é a relação entre o horizonte de consciência e o eu? Eu digo, bom, sob um certo aspecto, o horizonte de consciência é maior do que o eu. Então transcende o eu. Mas sob outro aspecto, ele é uma função do eu, portanto ele está dentro do eu. O que é isso aí? É uma figura topológica. Uma coisa está dentro da outra e ao mesmo tempo a outra está dentro dela. Isso acontece mesmo. Todo... Veja, e dada a natureza tensional da nossa psique, tem que ser assim. Quer dizer, a psique em si mesma é uma coisa insolúvel. E ela ser insolúvel é o sinal de que ela existe objetivamente. Vamos dizer que só é perfeitamente solúvel aquilo que não existe em si mesmo e que só existe como conceito abstrato. Que você resolver a psique seria a mesma coisa que dissolvê-la nos seus elementos. Então ela cessa de existir como entidade independente. Você está entendendo? Então, por aí você entende que o insolúvel faz parte da estrutura da realidade. Está compreendendo? Se você pudesse explicar tudo, você estaria sempre reduzindo tudo a outra coisa. Então, nada existiria. Então, a indissolubilidade de certos elementos é a condição para a existência da realidade. Então, quer dizer, você não pode entendê-los na sua totalidade, só pode entender certos aspectos se você aceitar a tensão entre esses aspectos que você compreende e os outros que você não compreende, mas que você sabe que existem. Quer dizer, acertar o ponto de equilíbrio entre essas duas exigências, que é um equilíbrio instável também, quer dizer, é o único método científico válido. Quer dizer, o coeficiente de mistério e de ignorância, ele não é fruto, vamos dizer, da deficiência do nosso conhecimento, mas ele é um dado da estrutura da realidade. Então, se você não sabe lidar com esse aspecto misterioso, tá certo? Então você não quer realidade, você quer apenas uma imagem racional na sua mente. Está compreendendo? Agora, se você também aceitou que tudo é irracional, que tudo pode ser do jeito que for, então você não vai saber de coisa nenhuma. Bem, nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas atitudes, nem a outra, é acessível ao ser humano. São coisas que você pode dizer, mas não pode falar. Mas não pode fazer. Por exemplo, Stephen Hawking pode dizer, não, nós vamos aqui obter uma imagem completa do universo. Falou. Faz um rio. Quando você tiver uma, me avisa. Se é uma imagem, não é completa. Está entendendo? Então, a frase é autocontraditória. O que é a única imagem completa do universo? O próprio universo. O universo é uma imagem completa de si mesmo, sem sombra de dúvida. Né? E ele está aí como um dado existente e não como uma ideia na nossa cabeça. Então, você percebe que existe aquilo que você consegue representar racionalmente está, de certo modo, submetido à sua possibilidade de ação racional. Se você tivesse, vamos dizer, aspas, imagem completa do universo, então não haveria limites para a sua capacidade de ação dentro do universo. Então, mas o que significa um potencial de ação ilimitado em cima do universo? Se esse potencial é possuído por uma criatura temporal que vai viver X tempo e vai morrer, não significa nada. Você está entendendo? Então, você desejar isso já é uma estupidez. Você quer botar o conhecimento infinito dentro de uma escala de tempo finito. Fala, não dá, meu filho. Está entendendo? Quer dizer, e isso é a mesma coisa que você dizer, a ciência perfeita não é aquela que tem explicação de tudo. É aquela que te coloca na posição adequada perante a realidade na qual você está. Claro que não só nessa realidade na qual você está, eu não estou me referindo somente aos fatores que estão presentes naquele momento, mas aqueles fatores de fundo que podem ser permanentes ou podem durar milênios, mas que estão atuando aqui naquele momento. Se você tem, vamos dizer, a atitude adequada perante isso aí, você tem assim, a melhor ciência que você pode ter. Além, ninguém pode dar um passo além disso. Você querer, além disso, você está supondo uma ciência divina? Para que serviria uma ciência divina na minha pessoa? Durante quanto tempo, sob que aspecto, em que modalidade posso eu participar de uma ciência divina, se não analogicamente, simbolicamente e a uma distância absolutamente formidável? Então, do mesmo modo que este breve exame nos permite simplesmente inverter tudo que os psicólogos têm falado. Claro, tem psicólogo que não fala isso, mas estou falando dos mais notórios, né? Você imagina que a mesma coisa pode ser feita em muitas outras ciências. Claro que nós não podemos tratar de todas as ciências, mas eu acho que a maior parte delas que você pegar, você vai ver que hoje em dia o pessoal está lidando com conceitos absurdos, insustentáveis, autocontraditórios. Claro, às vezes pode ser que a autocontradição que tem dentro de uma ciência reflita uma tensão contraditória da própria realidade. É? Mas, se esta contradição não se aceita como tal, e ela, a própria ciência não aceita o seu caráter paradoxal, então ela está totalmente enganada. E a finalidade da busca do conhecimento não é eliminar todos os paradoxos, mas te colocar num ponto mais ou menos central, onde você possa se situar com relação a essas várias forças paradoxais que estão agindo. Então vamos fazer um intervalinho para o pessoal que está no curso online poder apresentar suas perguntas. É isso? E daí quem aqui tiver pergunta também pode fazer. Não sei se eu não estou ouvindo nada, fala mais alto. Não chegaram as perguntas depois sobre o tema específico da aula. Nós não estamos fazendo pergunta agora? Mas será que eles estão recebendo a transmissão então? Então deixa aí, falar, vocês têm 5 minutos para apresentar perguntas sobre este tema. Então é o seguinte, nós vamos fazer um intervalo, vocês têm 5 minutos para pensar perguntas sobre este tema. As perguntas que são sobre temas anteriores do curso, eu só vou responder na semana que vem. né? Porque aqui você tem o público do curso de psicologia presente, eu só vou responder perguntas que serão pertinentes a isso aqui. Tá? Não, tá ali. Então vamos lá, nós temos aqui algumas perguntas que vieram pela internet, outras que saindo daqui do público presente mesmo. Tem uma pergunta de uma aluna não identificada. Como você classificaria o sentimento de amor que de um instante para outro sentiu por alguém, seja filial, fraternal, amoroso, etc. Bom, isso até foi explicado aqui no decorrer da semana. Eu disse logo no início que a psique, embora ela seja individual e intransferível, ela não se compõe sem a presença de outros seres humanos, tá certo? Que à medida que são incorporados à nossa memória, se tornam, por sua vez, forças estruturantes da nossa psique. Eu dei praticamente, especialmente, o exemplo da figura materna. Isso quer dizer que os outros seres humanos, eles não são propriamente, ou não são apenas, elementos da circunstância externa, mas são elementos que nós absorvemos e sem os quais nós não nos conheceríamos. Há inúmeros aspectos, nossas possibilidades, nossas, que só aparecem graças à presença de outros seres humanos e que ficam, de algum modo, eternamente associados a essas possibilidades. É por isso mesmo que eu digo que, vamos dizer, o amor ao próximo é um componente básico da psique. Ele está presente desde o início, o que não quer dizer que seja um instinto. Quer dizer, ele é uma totalidade altamente complexa, porque depende, vamos dizer, da assimilação, vamos dizer, dessas figuras externas que se tornarão para nós símbolos, tá certo? Até de possibilidades nossas que só se realizam através deles, tá certo? Por exemplo, o caso da mãe, que personificará para o indivíduo toda a imagem de conforto, de proteção, de paz, quase que de um estado paradisíaco, tá certo? Outras pessoas podem representar a mesma coisa para nós. Certas pessoas podem representar para nós também a chance, a oportunidade pelo qual certas capacidades nossas se manifestam, tá certo? Ou seja, nós precisamos dos outros seres humanos desesperadamente. A psique humana é inconcebível no isolamento. Ela tem já uma estrutura dialogal, isso eu já disse desde o início. E por isso que, se eu digo que o modo de conhecer a psique é o modo de testemunho dialogal, é porque isso corresponde à própria forma de existência da psique. Ela não existe nem como objeto do mundo exterior, que possa ser objeto de experimentação, tá certo? E também não existe como totalidade pessoal à qual eu possa ter acesso por mera introspecção. Se eu abolir todos os outros elementos humanos que estão presentes na minha história, eu simplesmente não tenho psique alguma. Se eu disse que a psique tem historicidade, do que se compõe essa historicidade? Veja, também observei durante a semana que, tão logo o sujeito nasce, todos os objetos que ele toma, dos quais ele toma conhecimento do mundo exterior, não são objetos do mundo natural, são objetos do mundo humano. Se ele viu, por exemplo, um gato, eu digo, ah, porque é um gato doméstico. Esse gato não saiu sozinho da natureza, entendeu? O gato já foi trabalhado pela espécie humana. Não é isso? Então, todos os materiais a que você tem acesso, né? Qual é a primeira forma de madeira que você conhece? É uma árvore? Não, é o seu bercinho, é a madeira do móvel. Tá certo? Em suma, entre você e o mundo natural existe, Lévi-Strauss dizia, uma almofada. Ele tem uma almofada protetiva. Tá certo? E durante longo tempo você não vai ter contato com nenhum objeto da natureza, mas só do objeto do mundo humano ou da natureza interpretada e transformada já pelo mundo humano. Se vira, até que ponto nós necessitamos dos outros? Então, todo esse conjunto de objetos, todo esse ambiente, essa atmosfera na qual você cresce, tudo isso foi feito por seres humanos. Eu, numa outra aula, né, isso do curso online, eu dei até o exercício de você examinar todos os objetos que estão dentro da sala onde você está e perguntar de onde eles vieram. E você vê a quantidade imensa de trabalho humano e de racionalidade e de ação racional, tá certo? Que houve para produzir tudo isso. Tá certo? Então, isso quer dizer que a presença dos outros seres humanos não só é um elemento indispensável da minha subsistência, mas é um componente da minha própria psique. Eu não venho com esse componente pronto, mas eu começo a absorvê-lo imediatamente. Não é isso? Então, é por isso que nós podemos dizer que, vamos dizer que o amor ao próximo é uma coisa inerente à psique. Ele não é uma coisa, vamos dizer, um mandamento moral que tenha que ser cumprido desde fora por uma obrigação externa, mas ele é, vamos dizer, a propensão natural da psique humana. Não é nem propensão, porque propensão você ainda pode negar, mas isso aí você nunca pode negar. Dá para dizer que alguém existe sem isso. Não existe sem isso. É uma função. Quer dizer, a psique não existe sem o amor ao próximo. Ela é inconcebível. Agora, isso não quer dizer que o amor ao próximo seja um instinto. Ele aparece. Você vê que no Banquete de Platão, ele diz que o amor é do casamento de Poros, que é o deus da abundância, com Pênia, que é a deusa da miséria, da carência. Isso, eles vão dizer, essa imagem é absolutamente perfeita, porque você nasce ao mesmo tempo com esta carência. Não é isso? E ao mesmo tempo, essa carência está sendo atendida abundantemente. Quer dizer, a presença humana que sustenta a sua vida física e sua vida psíquica é intensa desde o primeiro momento. Quer dizer que, por exemplo, se ninguém tiver nenhum pinguinho de amor por você, você não vive nem dois dias. Né? Você nasceu, te jogaram pela janela, acabou a história. Ou seja, não é possível, vamos dizer aqui, a sua primeira vivência humana seja a vivência do mal, da maldade, da agressão. Não é, simplesmente não é possível. Você vai tomar conhecimento disso muito mais tarde. O que significa que esse elemento, ele pode estar presente como uma espécie de ameaça potencial, mas ele não faz parte das experiências primordiais humanas. Onde pode se introduzir esse elemento é o seguinte: desde o primeiro instante, vamos dizer, a presença do ser é o elemento básico. Né? Quer dizer que se o bebê não está consciente da presença do ser, não vai estar consciente da presença de mais nada. Esse ser não poderia ser mais indiferenciado, mais confuso e menos individualizado do que ele é para um bebê. Não é isso? É simplesmente a presença de um monumental alguma coisa que me envolve e que eu não sei o que é. Está entendendo? E esse senso da presença do ser, ele pode, como é o senso da presença de um desconhecido, ele pode, em certas circunstâncias, tomar um aspecto atemorizante. Eu não sei porquê, mas acontece. Não adianta você querer explicar isto pelas primeiras experiências, dizer, não, mas a mãe bateu nele, a mãe o jogou pela janela, ou não teve mãe. Nada disso explica. Está entendendo? Então, a presença no ser pode ser, para algumas pessoas, vamos dizer, uma experiência temível. Porque tudo depende de como é que você se relaciona com esse desconhecido. Eu digo que o elemento de desconhecido e mistério é um componente da própria estrutura da realidade. Ele está sempre aí. Tá certo? Como é que você se relaciona com ele? Não. Nós vemos, por exemplo, eu falo, voltando à figura materna, a figura materna simboliza todas as satisfações iniciais, toda a plenitude inicial, mas também significa a carência. A carência também vem dela. Não é isso? Então, em alguns casos, a presença do ser é a presença de uma ameaça. Então, daí o que, que o indivíduo vai fazer? Ele vai buscar refúgio naquela parte da sua psique que lhe parece independente do ser, que está fora do ser. Na verdade, não está. Né? Mas, dizia Hegel que uma das grandes capacidades da inteligência humana é conceber-se a si própria isoladamente de tudo. Tá certo? Então, não existe mais o ser, existe somente a sua consciência. Claro que isso é uma fantasia, tá certo? Mas, se você insistir e prosseguir nisso aí, você pode até se conceber como existente em si, fora da estrutura geral do ser. Então, daí você se torna a origem da estrutura do ser, você é o fundamento da estrutura do ser. E aí você tem toda, quer dizer, a corrente gnóstica. O gnosticismo não é bem uma corrente de pensamento, o gnosticismo é uma experiência humana. Por instantes, todos nós fizemos essa experiência, ou vamos fazer, tá certo? Mas nós entendemos que este isolamento da consciência é uma coisa delirante, que é um engano, que é apenas, vamos dizer, você está encobrindo, é uma camuflagem. Você está encobrindo a presença com razões de ausência que você inventou. Isso não é uma experiência originária, é um raciocínio que você cria. E vamos dizer, você cria esse raciocínio e se prende dentro dele de tal modo que o teu raciocínio te isole do mundo exterior e do passado e do universo inteiro. Mas foi você que criou essas grades, por exemplo, através de perguntas e de dúvidas. Por exemplo, prove que o mundo exterior existe. Eu digo, bom, é claro que eu só posso fazer esta pergunta se eu já estiver no mundo exterior. Se eu não estivesse, não faria a pergunta. Mas, então, eu transfiro esse problema do mundo exterior para a dimensão da prova lógica e não da dimensão da experiência. E daí só aceito o que estiver provado. Então, vamos dizer, a prova lógica, a exigência de prova lógica se sobrepõe à experiência. Então, você está negando a experiência por falta de prova lógica. Está compreendendo? Mas quem disse para você que a prova lógica tem essa prioridade? Quer dizer, a simples possibilidade de você criar a prova lógica de alguma coisa depende de que você exista antes. Agora, se você cria a noção da prova lógica, se você se apega a essa estrutura da razão e transforma essa estrutura na autoridade máxima, você criou um mecanismo de isolamento artificial em relação à experiência. Está compreendendo? É um truque que você mesmo inventou. Então, é igualzinho um processo neurótico. É a mentira esquecida. Isso quer dizer que a crítica séptica da experiência, ela é um mecanismo neurótico. Ela é um fazer de conta que você não sabe uma coisa que você sabe perfeitamente bem. Está compreendendo? Então, é um exercício intelectual que pode aguçar as armas da sua inteligência racional, mas só serve para isso. E vamos conceber uma coisa absurda para, em seguida, nós inventarmos a prova lógica de que ela é falsa. Tá certo? Mas se você não consegue descobrir a prova lógica de que ela é falsa, você pode acreditar nela, embora ela desminta a experiência. Veja, por outro lado, você acreditar totalmente na experiência e só na experiência também não te leva a parte alguma. Por quê? Porque você não pode ter experiência de totalidade. Toda a sua experiência se dá dentro do campo do senso de presença do ser, que transcende a experiência. Tá certo? Então, se você se apegar totalmente, vamos dizer, à prova lógica ou totalmente ao aspecto experimental, você vai fugir da realidade. Porque, na realidade, nós estamos dentro da estrutura do ser e nós temos, vamos dizer, dentro da estrutura da nossa psique, esta dupla exigência tensional da experiência e da razão. Porque por nós ter experiência, quer dizer, sensação, memória, imaginação, etc., etc., que amplia o seu universo, e, por outro lado, você tem a razão que resume tudo aquilo, que diz, de certo modo, diz um não ao crescimento da experiência, e fecha dentro do esquema. Nós temos essas duas coisas. Isto é a nossa situação real. Como é que você obtém isso? Por confissão. Eu sei que é assim porque eu não consigo escapar disso. Eu suponho que vocês também não consigam. O que é que vocês dizem? Daí todo mundo for sincero, acaba dizendo, é exatamente assim. Eu não consigo ficar nem numa dessas coisas, nem na outra, embora eu consiga dizer uma sem dizer a outra. Ou seja, embora eu consiga mentir. Está compreendendo? Então, se você pegar essas duas escolas, racionalistas e empiristas, são dois loucos. É? Porque a tensão entre razão e experiência é inerente à estrutura da psique. E você é obrigado a confessar que você não pode ir totalmente para um lado nem para o outro. É? Quando você vai totalmente para o lado da experiência, você dissolve num mar de impressões e de imaginações. Você não entende nada. E se você vai totalmente para o lado da razão, você entende tudo, tá certo? Mas é tudo inventado na sua cabeça. Você entende tudo aquilo que você mesmo pensou e só. Não tem um ser humano que jamais tenha escapado dessa tensão. E manter unidos os polos da tensão é manter a sua inteligência viva. Essa tensão não é para ser resolvida. Ela é nós. Ela é a nossa modalidade de existência. Quando Aristóteles diz animal racional, o que é animal? É o bicho que está vivo, sente, se move, então tem sensações, tem memória, etc, etc. O que é o racional? É o bicho que estrutura as coisas numa totalidade fechada. Então, a simples definição de animal racional já é uma definição tensional. Esses dois polos, eles não se ajustam perfeitamente bem. Está compreendendo? E, no entanto, uma coisa também não pode ser separada da outra. Aqui, Hélio Rodrigues Pereira pergunta: quando realizamos a reconstituição de uma experiência na memória, podemos saber que tal reconstituição é gerada por nós mesmos ou podemos ignorar isso? Claro. Você pode fazer a reconstituição da memória de tal modo, tá certo? Que você conte para si mesmo a história da reconstituição de tal modo que ela tenha aparecido, que ela pareça ter vindo sozinha, não como criação sua. Daí o que acontece? Você tem a impressão de que o passado está presente. Isso acontece, por exemplo, quando você fuma maconha. Para o maconheiro, tá certo? O passado nunca passa. Quer dizer, as coisas que ele lembra se aparecem como se estivessem presentes. Também o histérico. O histérico é o sujeito que sente como presente um problema no qual ele está apenas pensando. Por exemplo, ele imagina que ele não pode se levantar dessa cadeira, daí ele não consegue levantar mesmo. O que é isso? Você fez uma reconstituição, mas você não lembra que fez. Você lembra só o conteúdo da rememoração, mas você não lembra a construção dessa rememoração. Ou não é que você não lembra? Você nega. Está compreendendo? Então é como se as imagens tivessem vindo sozinhas. Mas não é, aquilo está acontecendo na sua psique, é você que fez. Quando isso acontece é porque deixamos de distinguir o que é externo à nossa psique e o que é da nossa autoria, claro. Considerando que o aprendizado dessa distinção é algo que requer anos de amadurecimento, parece-me que a conquista dessa faculdade é que permite registrar com eficiência as primeiras lembranças da infância, porque a memorização depende da apreensão de um sentido que sem essa distinção não se forma. E, bom, o aprendizado dessa distinção, ele não requer anos de amadurecimento, ele já é imediato, você é capaz dessa distinção desde que você existe. É, vamos dizer, a perfeição maior dessa capacidade é que leva anos. E se você não tivesse a capacidade de distinguir entre o que lhe aconteceu e a lembrança do que aconteceu, se você já não tivesse isso desde o início, você não poderia desenvolver essa capacidade. Você não poderia aparecer do nada. Então você tem efetivamente essa capacidade e ela vai entrar em ação, vamos dizer, algum dia. Mas você pode simplesmente não ativar essa função. Se você ver aqui, o Epicuro dizia que a base da felicidade é você se fechar na escola epicurista e ficar lembrando os momentos agradáveis do passado e lembrando com tal intensidade que eles parecessem presentes. Então é a maconha sem maconha. O cara é tão louco que nem precisa de maconha para fazer isso. Você pode chamar isso de memória afetiva? Não, é a memória afetiva desligada da consciência de que a memória afetiva é uma memória afetiva. Então você está revivendo os mesmos afetos e esquecendo o que você os está produzindo no momento. Quer dizer, não é que você não está esquecendo, você está mentindo. Você faz de conta que a coisa está acontecendo agora. Quer dizer, o método epicurista de conseguir a felicidade é o método infalível de conseguir uma neurose. É o atual. É? O atual método de encontrar a felicidade. Ah, o atual método de encontrar a felicidade é isso mesmo. Droga serve para isso. Quer dizer, as coisas que se passam na sua mente serão vivenciadas como se estivesse acontecendo realmente agora. Então, durante esse curso, eu enfatizei muitas vezes que todas as doenças mentais, elas não são um modo diferente da psique funcionar. Elas são apenas uma diminuição da atividade psíquica. Tá certo? E a diminuição pode ser obtida, por exemplo, quando você usa uma das faculdades suprimindo a outra. Tá certo? E dizer, o que é mais comum na sociedade atual é quando os aspectos racionais que são necessários para a organização da sua conduta, para você poder agir racionalmente e obter os objetos que você quer, bloqueia o funcionamento da imaginação. Então, a pobreza de imaginação faz com que inúmeras situações que são vividas apareçam para você como fatalidades, quando não são. Então você se sente preso dentro de um certo mecanismo, mas você não está preso, você simplesmente não quer pensar as alternativas. Essas alternativas só poderiam aparecer imaginariamente. Essa, mas às vezes, por exemplo, você se priva de exercer imaginação porque você não quer imaginar uma coisa melhor, porque você tem medo de perder. Né? Então você tem, se eu começar a imaginar, né, tal coisa boa que eu quero, eu vou imaginar a perda também e vou ficar triste. É? Quando na realidade, vamos dizer, a ação normal ela só pode fluir quando você imaginar todas essas possibilidades. Entende? E aceitar aquilo como, vamos dizer, um esquema da situação real. Então, quer dizer, o medo de pensar, o medo de imaginar certas coisas. Você quer uma coisa mais idiota do que você ter medo de imaginar certas coisas? Eu já dizia Aristóteles, a palavra cão não morde. Quer dizer, você pensa no cachorro que está te mordendo, ele não vai te morder. Então não precisa ter medo de imaginar. Enquanto tem pessoa, ela tem medo de imaginar coisas feias. Eu digo, ah é, meu filho, como é que você vai imaginar um inferno, por exemplo? Né? Você entende? Quer dizer, se no seu mundo interior não existe imagem de inferno, você está gravemente mal informado. Então você tem que poder pensar todas as coisas, também as mais horríveis. Está entendendo? Agora, tão horrível que você fica paralisado olhando aquilo. O que aconteceu? Diminuiu a sua imaginação. Está entendendo? Você ficou tão assombrado com o horrível que você se esqueceu do sublime, porque também existe, é outra possibilidade. É a síndrome do pânico. Síndrome do pânico é isso, quer dizer, o sujeito ele grudou em certas imaginações, ele só repete aquilo, repete, repete, repete. Então aquilo parece uma coisa objetiva, atemorizante, que está vindo desde fora, mas foi ele mesmo que fez. É uma espécie de histeria. Está entendendo? Então o histérico ele gruda só naquelas imagens, vamos dizer, que nas quais ele acredita, né? E suprime as outras. Eu digo, por que suprime as outras? Por que você não é capaz de imaginar outra coisa? Está entendendo? Veja, aquele negócio do Viktor Frankl, né? Quem é que estava me falando ontem do garoto fazer pipi na cama? Acho que foi o Silvio, né? O garoto fazia pipi na cama. Então daí o Viktor Frankl disse, olha, te dou aí 10 dólares cada vez que você fizer pipi na cama. Daí o cara não conseguiu fazer mais. Está entendendo? Então você vê que a imaginação tem essa, ela funciona, ela vai para lados diferentes ao mesmo tempo. Agora, se você gruda, não, você paralisa. Está entendendo? Então, vamos lá. Tiago Albuquerque, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a confissão como método da psicologia. Eu digo, bom, você vê que a psique é uma capacidade que nós temos, que nasce conosco e que é individual. Ninguém tem a minha psique, é só eu que tenho, né? A hora que eu morrer, vocês não vão ver a minha psique andando por aí. Se aparecer aí e dizer que é a alma do outro mundo, aí a conversa morre, né? Então, no entanto, todos os elementos simbólicos que a compõem e que darão a ela a capacidade, vamos dizer, de criar alternativas e de tomar decisões, todos esses elementos vêm do mundo exterior. Claro, também uma parte vem da experiência do meu próprio corpo, mas essa é pobre em relação ao resto. É isso. Você vai ver que a maior parte das pessoas recebe muito poucas informações do seu próprio corpo. E o que a gente sabe do corpo é mínimo. Por exemplo, eu lembrei outro dia o negócio da circulação do sangue, que foi descoberto em 1600 e pouco, por Harvey, é? Então, o sangue estava circulando fazia milhares de anos e ninguém tinha percebido. E eles viveram perfeitamente bem sem isso. Quer dizer, essa informação, embora estivesse próxima dos caras, não era tão importante assim. No entanto, vamos dizer, as informações que vêm do mundo humano, você precisa delas desde o primeiro momento. Então, é do mundo em torno, e do mundo em torno não é só do mundo natural, mas principalmente do mundo humano. Então, o que vai compor a constelação inteira das suas imagens e, portanto, todas as suas possibilidades de ação e de vida, tudo vem dos outros. Essas são as figuras que povoam o seu imaginário, né? Então, como disse, seria impossível que você não tivesse amor por essas pessoas. Por quê? Porque elas são você mesmo, de certo modo. Você não pode viver sem elas. Então, justamente por causa disto, é que o conhecimento que a psique pode ter de si mesma não pode ser obtido nem por introspecção, quer dizer, o indivíduo se isolando, fazendo de conta que, vamos dizer, ele existe sozinho, como René Descartes no experimento da dúvida, né? Ou Hegel, naquele negócio da abstração que ele fala, é certo? E nem, vamos dizer, colocando você mesmo fora de você como se fosse um objeto. Você quer dizer, essas duas coisas falseiam completamente a realidade do objeto. Não é assim que a psique se apresenta a nós. Quer dizer, um bebê pequeno, ele está isolado na sua psique? Não, ele começa a ter as sensações do mundo exterior imediatamente. Ele nasce, já leva uma palmada na bunda, é? Não é assim? E começa a respirar imediatamente. Quer dizer, o mundo exterior começa a vir para ele repentinamente. E daí as sensações, a entrada de novas sensações não para o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E é isto que vai, vamos dizer, criar na sua memória a constelação de imagens com a qual ele poderá ter alguma vida interior. Mas essa vida interior é toda composta de outras pessoas. Composta de objetos também. Mas esses objetos são o quê? Obras humanas, em geral. Por exemplo, mas tem um cachorro. Eu vi quem botou o cachorro lá. O seu pai comprou o cachorro. É o cachorro da sua família. Então faz parte do mundo humano. Está compreendendo? Então, se nós só existimos, vamos dizer, nesta situação, vamos dizer, de convivência humana, é nela mesma que tem que se dar o conhecimento da psique, porque é ali que está o objeto. Então não tem outra maneira de você observá-lo, a não ser no confronto da sua psique com outras. E como é que nós fazemos isso? Bom, em parte nós fazemos isso já o tempo todo. Quer dizer, nós nos conhecemos através dos outros e conhecemos os outros através da nossa própria, dos nossos próprios sentimentos, imaginações, etc, etc. Mas nós podemos transformar essa modalidade, por assim dizer, natural, espontânea de conhecimento das psiques, num procedimento científico, né? A partir do quê? Da confissão sistemática dos elementos que você reconheça como estruturais e permanentes da psique. Então, por exemplo, num instante em que eu digo para você, não existe nenhum instinto corporal que por si mesmo determine um comportamento. Você examina a sua memória, você vai ver que você não encontra nenhum. Ele pode se equivocar. Ele pode chamar de instinto uma coisa que não é. Foi para agora o amor materno, né? Você quer uma coisa mais complicada do que o amor materno? Você vê, se você pegar uma ursa, ela tem um instinto de defender os seus filhotes. Tá certo? Porém, a mãe humana, ela já começa a pensar nisso 20 anos antes dela ter os filhos. Ela brinca com bonequinhas que são os filhinhos dela. Oh, raios. Ela não tem nem a capacidade de ser mãe e ela já está imaginando aquilo. Você está entendendo? Ver como o sentimento de maternidade é diferente de um ser humano e numa ursa. O sentimento materno humano é enormemente rico e complexo, em relação da ursa. Você nem pode dizer que é a mesma coisa. Mais ainda, esse sentimento materno pode ser valorizado socialmente? Você vê que as pessoas respeitam certas mulheres porque elas são mães. Então, a pessoa também quer desfrutar disso aí. A coisa é valorizada pela religião. Está entendendo? Então, eu falo, como você pode chamar isso de instinto? O que você tem mesmo, vamos dizer, é um instinto filial. Você gosta de ter uma mãe. Isso aí todo mundo gosta. Não é isso? Mas esse instinto, você percebe que é um instinto meramente passivo, é de receber alguma coisa. Porque o conjunto das suas necessidades é atendido pela sua mãe. Então, é por causa dessa natureza que eu não posso nem chamar de dialogal, mas seria, para usar o termo do Ivan Elite, é convivial. Não é isso? Eu digo, bom, a psique só existe ali. Então, onde é que eu posso observá-la? Ó, raios. Ali onde ela está. Não é isso? É claro que eu posso, por exemplo, pensar nessas coisas sozinho, sem que tenha ninguém ali. Mas a recordação de todas as pessoas está ali. Eu estou pensando em todas elas na hora que... Eu estou tentando examinar a minha psique. Né? Então, isso quer dizer, o próximo é um elemento constitutivo da minha psique. Né? Eu não nasço com ele, mas ele se integra imediatamente. E eu nunca mais posso viver sem ele. Né? Então, do mesmo modo, vamos dizer que a comida se torna um elemento constitutivo do seu corpo. Ela não nasce com você. Mas tão logo você a comeu, ela é integrada. Não é isso? Então, por isso mesmo nós tiramos duas conclusões. Primeiro, o amor ao próximo é o elemento estrutural da psique humana. E, em segundo lugar, eu só posso conhecer a psique através, vamos dizer, desse intercâmbio, desse diálogo. É ali mesmo que ela está. Então, como é que eu posso... Quer dizer, conferir aquilo que eu, vamos dizer, na minha solidão, pensei. Eu não, na solidão, mas levando em conta todos os seres humanos que compõem o meu mundo. Eu volto lá nesse mundo e pergunto para as pessoas, falo, olha, eu vi o negócio assim, e você? Então, certamente, diga assim, você conhece alguma pessoa, alguma mãe, né, que jamais tenha pensado em ser mãe? Né? Em se casar, em ter filhos. Ela não pensou em nada disso. E de repente ela apareceu grávida, né? E instintivamente começou a defender os seus filhos. Mas não existe isso, né? Isso é impossível. E eu acho que, vamos dizer, até se a ideia da maternidade, você lembra aquele casal alemão que a Isa contou? Né, que não sabia que existia sexo. Eles estavam lá casados, dois na mesma cama, 3 anos esperando que aparecesse o filho, não aparecia. Né? Será que tem alguma garota no mundo que seja suficientemente ingênua para saber que ela transando ela pode ficar grávida? Para não ignorar isso aí. Né? Pode ter, mas essa garota certamente não terá nenhum instinto materno. Você veja, assim, a relação sexual, que coisa terrível que é, porque existe a possibilidade da mulher engravidar. Se ela engravidar, significa o seguinte, foi todo o código genético seu e o dela, né, que de repente, pluf, se encontrar naquele lugar. Então, é toda, né, a fileira dos antepassados, enormemente complexa, porque não é nenhuma fileira, é uma rede, é uma malha, ela está toda presente ali. Veja a transformação enorme que haverá no corpo da mulher durante a gestação. Foi isso que você fez. E aí você olha a barriga da mulher, mostra o cara, tá vendo o que você fez? Tá entendendo? Então, é por isso, vamos dizer, que o ser humano, ele encara o ato sexual como uma coisa extremamente valiosa. E, vamos dizer, além de ter todos esses elementos que estão objetivamente presentes, tem os elementos que estão subjetivamente presentes, pelos quais ele valoriza aquele ato. Quer dizer, a beleza, a necessidade do contato, né? A expectativa social de criar uma família, ser um pai, etc, etc, etc. A expectativa que você tem de ter uma pessoa ao seu lado pelo resto da sua vida, né? Ou de livrar-se dela nos próximos 5 minutos, é claro. Isso quer dizer, eu vou dar essa transadinha aqui e vou dar no pé. Né? Até para decidir isso, você precisa ter a expectativa do que é ter uma pessoa, não, do seu lado o resto da sua vida. A expectativa pode lhe parecer, né, como é que se diz, adorável ou repugnante, dependendo do quê? Né? Do seu simbolismo, da sua memória, e não da situação objetiva. Então, como é que você pode dizer que isso aí é instinto? Você faz tudo isso sem saber. Né? O urso não pensa nisso. É? Ah, agora você é um pai de família, eu vou ter que trabalhar. Então. Tanto que existem animais que têm o ato sexual, deixa o filho lá e dá no pé, desaparece. O tigre faz isso. É? É? É? O tigre não tem pai, só tem mãe. O pai é ser desconhecido. Bom, então entende por que, que este método, vamos dizer, da confissão, faz da confissão mútua, é a única maneira objetiva que nós temos de conhecer a nossa psique. Ah, se você disser o método experimental, podemos fazer um método experimental aqui, usar uns ratinhos, uma coisa assim, bom, você pode descobrir certos mecanismos que a psique se utiliza. É. Mas o que você vai saber sobre a própria psique? Nada. Para saber, você vai ter que integrar aquele experimento em todo este quadro de referência que eu estou dando aqui, senão você não vai entender nada. João Paulo, professor, você poderia citar os psicólogos escolares que, segundo os senhores, estão mais bem preparados para lidar com os temas de psicologia? Bom, tem vários. Porque você tem o Agostinho Gemelli, que é talvez o maior de todos. Gemelli, G-M-E-L-L-I. Você tem o Luiz Sencílio, que eu já falei, Sencílio com C, C-N-E-C-I-L-L-O. Você tem o André Marc, autor da Psicologia Reflexiva, e assim por diante, tem um monte. Mas note bem, eu não estou seguindo referência escolástica. Por quê? Eu acho que até mesmo os psicólogos escolásticos, no exame que eles fizeram da psicologia moderna, eles foram muito tolerantes. Não foram suficientemente radicais. Também não quer dizer que eu esteja jogando toda a psicologia moderna fora. Não. Eu apenas a estou testando, submetendo ao teste da minha experiência. E, vamos dizer, ao testemunho das pessoas a quem eu pergunto, incluindo os próprios psicólogos. Por exemplo, se eu encontrasse o Conrad Lorenz, que escreveu coisa sobre a agressividade humana, Né? Eu perguntaria isso para ele. Quantas pessoas você bateu? Ele vai dizer, ninguém. Quantos você matou? Ninguém. Eu digo, mas que raio de instinto é esse que jamais se manifesta? Como é possível um instinto? Um instinto é uma necessidade permanente, né? E compulsiva, por assim dizer. Não pode ter um instinto que só apareça uma vez a cada 50 anos. Então, do que você está falando? Essa tal da agressividade humana simplesmente não existe. Existem circunstâncias na qual certas pessoas agem agressivamente. E essas circunstâncias são enormemente complexas exteriormente e ainda mais complexas na imaginação dos respectivos personagens. Então, para você montar uma situação de agressividade, você precisa de elementos culturais, históricos, psicológicos, até enormemente complexos. Né? Então, se eu ver, por exemplo, todas as vezes onde eu me meti em situações agressivas, onde eu ou bati em alguém, ou apanhei de alguém, ou quis bater em alguém, era tudo enormemente complicado. Tão complicado que às vezes você não consegue nem reconstituir como é que você entrou naquilo. Por exemplo, vamos dizer, pode haver elementos de competição social. O sujeito quer te humilhar, você não deixa. Né? Aliás, eu escapei de muitas brigas simplesmente dizendo isso. As pessoas ficavam bravas, queriam bater em mim, eu falava, ah, você quer bater em mim? Mas eu acho que é melhor eu bater em você. Que tal? Só de pensar isso, já desistiu da briga, porque ele pensou que ele ia só bater. Falou, não, mas você pode apanhar também. Ainda que seja só um pouquinho. Então, eu vejo que mesmo entre moleques, adolescentes, eu penso em quantas brigas eu assisti durante a minha adolescência. Pouquíssimas. Eu digo, bom, quantas brigas tem? Se você pega aqui, vamos dizer, uma quadrilha de bandido, quantas violências ele comete ao longo de toda a sua porca vida? Quantos assaltos você fez? 20, 30? 100? Quantos dias você viveu? 100? Quer dizer, mesmo um violento profissional, ele exerce aquilo pouquíssimas vezes. Então, como falar de um instinto agressivo, meu Deus do céu? Quer dizer, o que acontece é que o psicólogo, ele vê, né, a violência espocando aqui, ele fica impressionado, né? E não tendo uma explicação detalhada, ele apela para um símbolo que se chama instinto. Mas é um símbolo, é figura de linguagem apenas. É do mesmo modo a sexualidade. Como é que o Dr. Freud explica tudo que nós fizemos pela sexualidade? Falou, mas, meu Deus do céu! Hã? Quantas vezes por mês lhe ocorre, né, um pensamento erótico com relação a alguma pessoa? Na maior parte dos casos, ocorre durante uma fração de segundo, como uma hipótese, né, ameaça de possibilidade, suspeita de hipótese, de eventualidade de possibilidade. E não acontece nada. Não é assim. É assim ou não é? É? Às vezes, bom, às vezes dá alguma coisa. Digo, mas meu filho é tão complicado. É? Dá trabalho esse negócio, tá entendendo? Você tem que convencer a pessoa, tal, levar para o motel, tá, putz. Na maior parte dos casos a coisa não se realiza, ela para na metade. Eu digo, mas que raio de instinto é essa que é tão difícil de satisfazer, porra? Hã? Quer dizer, a pessoa vive numa frustração medonha o tempo todo, estaria todo mundo chorando. Não é isso? E digo, no entanto, não estão. Pensa bem assim, seja sincero. Quantas mulheres você quis comer? Ou pensou assim? Quantas você comeu realmente? Por que você não está chorando desesperadamente diante de tanta frustração? Você está aí rindo cinicamente. Você está entendendo? Como se nada tivesse acontecido. Eu digo, ah, se fosse um instinto, meu filho, você estaria chorando. Então, é porque não é uma necessidade verdadeira. É apenas uma coisa que você pode fazer, que você gostaria de fazer, e ponto final. Agora, depois que você já está no embalo, tá certo? você já compôs todo mundo imaginar, já imaginou as maravilhas todas daquela mulher, blá, blá, né, sonhou com ela. Blá. Bom, daí aquilo virou um complexo causal que você não consegue parar mais. Não é isso? Se chegar na hora do motel lá, a pessoa já está deitada, já, para. Epa! Aí é o Mike Tyson, né? A menina falou, para, não dá para parar mais. Entendeu? Mas não que fosse instintivo. Você imagina, por exemplo, o Mike Tyson, aquela menina que ele levou para o hotel e transou lá, né? E deu aquele rolo todo. Ora, ele pensa assim, eu sou o Mike Tyson, eu sou o campeão mundial, eu sou um cara importante. Todas as mulheres estão querendo transar comigo. Não é possível que essa não queira. E é por isso que ele foi em frente. Ele achou que ela estava dizendo não só de frescura. E não era, era não de verdade. Você está entendendo? Como é que ele ia saber? Então, qual é a diferença? Ah, ele é um cara impulsivo, cego? Não, a simbolização que ele fez foi errada apenas. Está entendendo? Ele interpretou errado a situação. Né? Se fosse eu, né? Então, eu jamais entendi por que alguém transou comigo. Eu acho uma coisa inteiramente anormal. Tá certo? Eu jamais faria isso, eu jamais transaria comigo. Então, se a pessoa dissesse não, eu acharia inteiramente natural. Mas o Mike Tyson é o Mike Tyson. Mas tem um pouco de lentidão do Mike Tyson também, porque tem pessoa que capta na hora e aí ela já elabora aquilo rapidamente e passa para outra. Sim, ele... se ele estivesse interessado em conhecer a objetividade da situação, mas ele não estava. Mas o apelo à vaidade foi muito forte, é? Então. Carlos Alberto. Ainda sobre a suposta existência de uma opressão instintiva condicionante das ações do homem, presente em algumas linhas filosóficas, o que podemos entender sobre as afirmações de alguns pensadores, dentre eles Schopenhauer, de que a razão não passa de um instrumento da vontade, do impulso cego que constitui o homem e toda a realidade? Bom, a experiência básica do Schopenhauer é a experiência de tipo gnóstico. Quer dizer, o universo é hostil e a humanidade é inviável. Né? De você entender que tudo o que ele está dizendo é apenas uma expressão deste sentimento de base, você pode negar tudo, dizer, olha, para mim não me parece que seja tão ruim assim. Ou seja, toda a filosofia do Schopenhauer é uma construção pseudo-racional em cima de uma escolha inicial. E digo mais, isso não chega a ser uma filosofia, porque se ela baseia de uma escolha inicial inteiramente não justificada, então ela é uma elaboração poética. O que, que é uma elaboração poética? Já dizia o Benedetto Croce, a expressão de uma impressão. Se não existe a crítica racional das impressões, não tem filosofia nenhuma. Quer dizer, o Schopenhauer é sobretudo um poeta da desgraça universal. Embora ele conhecesse bem a lógica, a técnica filosófica, etc, etc. A estrutura da obra dele, quer dizer, é uma estrutura racional criada em cima de uma impressão, quer dizer, uma gigantesca construção racional que expressa uma impressão. Mas se você pegar essa impressão inicial e perguntar, mas e se não for assim? Né? Isso é a mesma coisa que você perguntar, assistir, né, o Otelo. Né? Onde tem um sujeito que faz uma fofoca e você pensa, e se ele não fizesse a fofoca? Acabou a peça. Está entendendo? Então, esta, por isso tem na obra de arte, é suspensão da descrença. Quer dizer, você não faz a pergunta básica e por isso mesmo você aceita a premissa arbitrária colocada pelo poeta, pelo dramaturgo, pelo romancista, etc, etc. Não é isso? E se Romeu não se apaixonasse por Julieta? Falo, bom, não tem a peça. E se o mundo não for tão ruim quanto Schopenhauer vê? Acabou a filosofia de Schopenhauer. Agora, ela vale como expressão artística da profundidade que esta experiência, vamos dizer, da do irracional no mundo pode ter para um indivíduo. Há momentos onde nós somos schopenhauerianos, então não conseguiremos exprimir isto melhor do que Schopenhauer exprimiu. Porém, isso chega a ser uma filosofia de maneira alguma. Schopenhauer é um grande escritor, um grande poeta, mas não filósofo. Assim como Nietzsche, a mesma coisa. Não. Ou Hobbes, que não são filósofos de maneira alguma, porque o sujeito não examina criticamente a impressão inicial. Se ele se deixa arrastar por ela e tenta expressá-la completamente, ele está fazendo poesia. Bom, ali tem outras perguntas aqui. Olá, você coloca a maior fonte de sofrimento para o homem, o trauma de emergência da razão. Mas como se entende corriqueiramente os traumas psicológicos estão relacionados à esfera do sentimento? Por intermédio dessa faculdade, ser determinante para... Ih, a frase ficou truncada. Bom, já entendi mais ou menos a pergunta. Entendeu? O que é sentimento? O que é emoção? A emoção é a reação total do organismo psicofísico a um estado de coisas. Tal como você o interpreta no momento. Tá certo? Então, se acontecem determinadas coisas e você as entende de certa maneira, você pode ficar triste, ou alegre, ou esperançoso, ou atemor, ou intimidado, e assim por diante. Né? O sentimento é uma reação a algo que você sabe. É a reação a uma informação. Portanto, ele por si não pode ser causa de nada. É, tudo depende de como você imagina as coisas. Tá certo? Quer dizer, é a constelação de fatores, tal como você a imagina e a interpreta, é que provoca o sentimento. Se não existe a atividade cognitiva precedendo o sentimento, não há sentimento algum. A prova é assim: como você se sente em relação a um acontecimento indefinido do qual você não teve a menor notícia? Nada, você não sente absolutamente nada. Mas o que pode, vamos dizer, provocar ação é o desejo. O que é o desejo? É. O desejo é uma figura que você concebe na sua imaginação e que você deseja imitar na realidade física. Se você não tem imaginação, se não há trabalho de imaginação, não há desejo de nada. Quanto você deseja uma coisa que você nunca viu e da qual você não tem a menor notícia? Você não a deseja. Imagina assim, ó, ali atrás da porta tem uma mulher pelada, lindíssima, louca para dar para você. Mas você não sabe. Você não sabe de nada. Quanto você a deseja? Nada. Agora, se eu digo para você, olha, fulaninha está ali esperando você, eu passo. Melhorou, não melhorou? Então, assim, é a imaginação que puxa o desejo. Então, de cara, nós fazemos um fetichismo em torno da ideia de instinto, como nós fazemos um fetichismo em torno da ideia de sentimento e desejo, como se eles fossem causas iniciais. Não podem ser causas iniciais. Isso é absolutamente impossível. Você só pode desejar aquilo que você imagina Roberto Melo Moraes. A imagem do consciente como a ponta de um iceberg, cuja base imersa é o inconsciente, é então uma grande inversão da estrutura da psique, é a inversão total, total, total. A psique é a consciência. Hã? E o inconsciente, como eu disse, só existe dois elementos inconscientes. Primeiro, tudo aquilo que você ignora. E você ignora, incluindo o seu próprio corpo. Hã? E isto, evidentemente, não pesa. E segundo lugar, pode haver aqueles elementos que você não quis e que você elimina pelo mecanismo que Freud chamava repressão. Eu digo, mas olha, repressão por si não pode eliminar nada. Se você tem um desejo, você quer reprimi-lo, e toda hora você pensa em reprimi-lo, o que você está criando é um conflito desgraçado. Então, o que nós fazemos, de fato, é trocar os símbolos com que nós representamos certas coisas. Por exemplo, tem aqui um objeto que eu considero desejoso e eu começo a imaginá-lo sob figuras odiosas. Isso quer dizer que eu esqueci? Que eu puxei aquilo para o inconsciente? Não, eu fiz uma transformação de símbolos, né? E eu posso fazer essa transformação de maneiras tão complicadas que eu já não lembro mais o começo. Então, é uma força inconsciente. Mas ela não é inconsciente, ela foi criada pelo consciente. O mecanismo da repressão é totalmente inconsciente. Então, isso quer dizer que a quase totalidade do que nós chamamos de inconsciente é apenas uma, vamos dizer, uma constelação, um aglomerado opaco de símbolos que se tornou incompreensível para você. E que, passados anos, você já não consegue manipular aquilo. Por que que funciona, por que que esse mecanismo analítico funciona às vezes? Porque você rastreia a formação desse compactado de símbolos e você desmonta. Então você tem todos os elementos soltos e daí você pode montar de outra maneira. É por isso que o Dr. Miller dizia que a psicoterapia é reescrever a história do eu. Você contou a história de uma certa maneira, agora você vai descobrir outros elementos lá e vai montar de outra maneira. Lívio Luiz Soares. O ódio à razão e a exaltação da irracionalidade, característica de muitas escolas de pensamento, podem ser interpretados como sintomas de raiz gnóstica, manifestado por indivíduos que gostariam, na verdade, de possuir uma racionalidade ou ciência divina, esquecendo-se que são criaturas temporais limitadas. Mas batata! Se você tem a expectativa do domínio racional do universo inteiro, você vai ficar frustrado. Então daí o irracional lhe parecerá um negócio gigantesco e absolutamente incontrolável. Porém, nós podemos dizer que a realidade em si é racional ou irracional de maneira alguma. A realidade pode ser considerada racional em relação à razão divina, não humana. Não é isso? Então, vamos dizer, o real não é nem racional nem irracional. Essas categorias não se aplicam a ele. Racional e irracional é o que eu penso sobre isso. E mesmo assim, o irracional é criado através do quê? Da contradição proposital e da camuflagem de símbolo. Então, eu vejo um dos grandes motivos das pessoas perderem fé na sua própria inteligência, fé na possibilidade do conhecimento, ou na fé na razão, é porque elas criam uma expectativa excessiva logo no início. Quer dizer, nós queremos saber o que é a verdade. Eu digo, bom, então o que você tem que fazer? Você tem que partir das verdades que você possui, porque do nada, nada aparece. Se você quer uma verdade mais profunda, você tem que começar com uma mais superficial. Se você quer uma verdade importante, você tem que começar com uma mais modesta, e assim por diante. Então é o método da confissão. Então procure em você mesmo certas verdades que você não pode negar de maneira alguma, que você sempre soube, que você sempre admitiu e que você sabe que se você negar você está mentindo. Procure essas. Então, essa é a técnica da confissão. Então, se você descobriu que você conhece verdades que você não pode negar de maneira alguma, então talvez você possa descobrir outras verdades. Mas se você já pergunta de cara as verdades últimas, e não obter resposta nenhuma, fala, bom, você não é o primeiro, evidentemente, mas você quis dar um salto maior que as pernas. Então daí é claro, você vai ficar desiludido com a sua inteligência, dizer, não podemos conhecer nada. Quem diz não podemos conhecer nada é porque jamais tentou conhecer alguma coisa. Então, a filosofia dele é a expressão da sua preguiça intelectual. Quer dizer, é claro que nós podemos conhecer alguma coisa, podemos conhecer muita coisa. Ah, por que nós não podemos conhecer tudo? Eu digo, por causa da limitação da nossa inteligência? Eu falo, não. É porque o elemento de desconhecimento e de mistério faz parte da própria estrutura da realidade. Caro professor, o que segue é menos uma pergunta que uma observação ou conclusão. Quando o senhor descreveu o processo de formação da neurose, lembrei de uma frase de Goethe. Algumas pessoas não abdicam da mentira porque devem a ela a sua existência. É claro, por exemplo, esse pessoal todo mensalão. Como é que eles podem desistir? E na escala psicológica acontece a mesma coisa. Quer dizer, você criou uma forma de existência que se baseia numa mentira. Então você não vai poder desistir daquilo porque você precisaria desmontar tudo. Mas é claro que isso tem um preço. E eu acho que o preço maior é assim, a insignificância. Porque afinal de contas, vamos dizer, ninguém está interessado em se transformar em personagem da mentira interior inventada por um idiota. E na verdade é isso que esses caras estão pedindo para nós o tempo todo. Quer dizer, eu inventei uma falsificação, um teatrinho, e quero transformar você em personagem do meu teatrinho. Se você consentir isso, então é porque você consentiu em ser escravo do idiota, então você é um idiota mal ainda. Isso acontece na realidade. Esse negócio de mentalidade revolucionária, faz 400 anos que esses caras estão inventando mentira, prometendo o que não podem dar, e um monte de gente consente em morrer para atender essa fantasia deles. Então, quer dizer, você tem, por um lado, uma psique torta, doente, capaz de inventar uma mentira tão verossímil que todo mundo acredita e se deixa matar por aquela porcaria. Mas você imagina que coisa terrível que é você morrer por uma bobagem. Não é isso? Jorge Bernardo quer dizer, o perigo que nós corremos não é o de morrer, mas de morrer como idiotas. É muito pior, né? Quer dizer, aí você tirou a significação da sua própria vida. Não que você não saiba, mas se você não sabe, então é pior ainda, porque você tirou significação objetivamente e ainda tirou subjetivamente. Então você é um nada mesmo. E, no entanto, a gente tem pessoas que a gente vê que a vida do jeito é só mentira do começo até o fim. E eu sei que essas pessoas são frágeis, por mais poderosas que elas pareçam. Eu sei por experiência própria. Quer dizer, veja, o ser humano em geral não é muito forte, nem muito inteligente, nem muito corajoso, tá certo? Mas conforme a estruturação que você fez dos seus valores, dos seus símbolos, você sabe que tem coisa que você não pode mudar. Não é isso? Então, se você tem que morrer, tá certo? Porque você está dizendo que 2 mais 2 é 4? Né? Eu digo, bom, já é alguma coisa, porque eu não posso fazer com que dê 5. Então, o motivo da minha morte, de certo modo, me transcende. Não é isso? Agora, se você vai morrer apostando por apostar que 2 mais 2 é 5, aí você diz, bom, a causa pela qual você morreu é falsa, mas sua morte é verdadeira. A imagem que me vem à mente é de alguém que construiu um muro com a ajuda de um andaime, subiu no muro, sabe que o andaime não serve para mais nada, mas também não sabe como descer do muro. Bom, uma vez aconteceu isso em casa. Eu tinha um corredor lá de casa, já contei a história para algumas pessoas. Um corredor pediu para o pedreiro construir um quarto ali. E ele ficou lá o dia inteiro trabalhando, botando tijolo, pá, pá, pá, pá. De repente ele grita assim: socorro! Ele estava preso dentro do muro que ele mesmo tinha construído, e nós tivemos que puxá-lo. Então é isso aqui. Bom, tem mais algumas aqui. Eita, tem bastante pergunta. João Paulo, C.S. Lewis diz que o homem nasce com a tendência para o bem. Igor Caruso diz que a neurose é a repressão da consciência moral. Dessa forma, como podemos entender a questão moral? É uma sugestão como outra parte da abertura espiritual. Muito bem. E é claro que este problema do mal não pode ser enfocado com métodos da psicologia. Nós vamos resolver isso aqui. Tá certo? Nós podemos apenas dar algumas sugestões de por que algumas pessoas fazem o mal. Não é isso? E bom, em primeiro lugar, você lembra da questão, vamos dizer, da presença do ser. Quer dizer, que se a presença do ser é vivida como uma coisa hostil, né, então você já vai ter que inverter toda. Aí você já tem toda a psique invertida desde o início. E como, vamos dizer, esta impressão da hostilidade do ser pode acontecer a qualquer momento, a qualquer pessoa, pelas próprias interpretações que ela faz do que está acontecendo, então sempre teremos a propensão para o mal. Não é propensão, é possibilidade. E o mal é uma perspectiva permanente do ser humano. Porém, note bem, todo esse pessoal que tenta imaginar a alma humana, vamos dizer, como um ninho de víboras, tá certo? Quer dizer, nós temos, né, todas aquelas propensões permanentes para fazer o mal, esse pessoal está muitíssimo enganado. Porque eles imaginam, então, o pecado original como se fosse uma condenação ao inferno. Quer dizer, o ser humano não é perfeito, não tem a possibilidade do bem perfeito, mas ele não é tão imperfeito assim. Se você comparar, por exemplo, brevemente, inteligência humana com inteligência angélica, tá certo? Você vai ver que as diferenças que tem entre a nossa inteligência e a inteligência angélica já são tão enormes, né, que isso aí já basta para assinalar a deficiência do homem. Não precisa nenhuma maldade especial. O simples fato, que o simples negócio do trauma da emergência da razão, já mostra que a condição de vida humana é uma condição deficiente. Ela é deficiente estruturalmente. E isso aí já é a cota de mal que está presente na nossa vida, queiramos ou não. Está entendendo? Isso quer dizer que nós podemos conceber o homem como uma criatura deficiente, estruturalmente deficiente. Tá certo? E isto, vamos dizer, já basta para você explicar uma infinidade de condutas erradas, malignas, perniciosas, etc, etc. Não é preciso você conceber, vamos dizer, a presença de impulsos malignos. Você não precisa de impulso maligno para você escolher a coisa errada. Você escolhe a coisa errada por quê? Porque você é deficiente. Está compreendendo? E essas deficiências, elas podem se somar. Mas as camuflagens de erros podem se somar e produzir constelações inteiras de erros. Como, por exemplo, as ideologias começam. E daí você não sabe mais como desmontar isso. O homem faz isso não porque ele tenha a tendência para o mal, mas porque ele é deficiente. Está entendendo? Quer dizer, mesmo as coisas mais monstruosas do mundo. Então, sei lá, você pega lá Mao Tse-Tung, que matou 70 milhões de pessoas. Ele não precisa ter uma maldade deste tamanho para ele matar 70 milhões de pessoas. É? A maldade dele não consiste em 70 milhões de crimes. Ele não seria capaz de pensar isso aí. E basta uma sucessão de enganos. Claro que ele tem culpa desses enganos. Mas as consequências reais dos nossos atos podem ser infinitamente piores do que a cota de mal que havia na ideia que os gerou. Você está entendendo? Quando o professor diz, nós vamos fazer uma revolução e criar uma sociedade melhor, pode ser que a gente tenha que matar alguém. Uma meia dúzia. Eu digo, certamente não vai parar em meia dúzia. Por quê? Porque a sua concepção é errada. Você não vai conseguir controlar a quantidade de mal que você vai gerar. Está entendendo? Então, nós não podemos medir o tamanho do mal humano pelo tamanho das consequências que ele gera. É por isso que nós vemos assim, Mao Tse Tung é um monstro, o Hitler é um monstro. Ele, bom, na verdade não são monstros, né? São criaturas humanas como qualquer outras. Só que o mal que eles são capazes de gerar vai infinitamente acima daquilo que eles mesmos são capazes de compreender. E isso já mostra o que eu quero dizer com o trauma da emergência da razão. Até porque você conta com a anuência de outras pessoas a isso. Claro, outras que vão concordar também com aquilo. Quer dizer, a quase totalidade do mal humano vem do fato de você não conseguir avaliar corretamente o que está fazendo. E claro que não vai haver o mal sem a mentira, sem esse progressivo encobrimento das pistas, ao ponto que você é capaz de construir um sistema inteiro de camuflagens, né? Hoje eu sei, por exemplo, o marxismo é um sistema inteiro de camuflagens, é tudo mentira, meticulosamente, quer dizer, é uma criação monstruosa. Agora, depois que começou, aquilo vira um programa de computador, um vírus de computador. Está entendendo? Quer dizer, o sujeito já criou uma estrutura de pensamento errada que ele vai multiplicar, multiplicar, multiplicar. E se essas coisas virarem atos humanos, vai ser um sofrimento atroz. A ponto que o próprio Karl Marx se visse as consequências e dizia, pô, mas eu não sou tão mal assim. Quando ele mesmo disse, eu não sou marxista, não é isso? O que é que ele quis dizer? Ah, bom, mas se você não é, meu filho, você não devia ter começado com essa porcaria. Você vê, quando você lê ali no Gênesis, né, o pecado original, digo, mas escuta, os pecados não foram tão grandes assim. Né? Pronto, o que Eva fez? Né? Ela aceitou uma sugestão errada. Uma. Né? E o marido dela aceitou aquilo. Isto foi suficiente para criar uma desgraça universal. Você está entendendo? Então, como é que você vai me dizer que o mal humano vem de instinto, de coisa irracional? Eu digo, não vem. Ele vem entre a desproporção das nossas responsabilidades inerentes à própria forma de existência humana e a nossa capacidade de estruturação racional. Nós carregamos o peso da razão, mas nós não temos o domínio da razão. Nem podemos ter. E por isso mesmo é que a gente tem que pensar com cuidado. Existe uma cota de absurdo também, né, nesse mal. A cota de absurdo significa o seguinte: o absurdo é o desajuste entre o pensamento humano e a estrutura da realidade. Não é isso? Então, mas esse desajuste pode chegar a ser quase total. Quando você diz, não há veracidade nenhuma no que o sujeito pensou. Vocês leram o meu estudo sobre Maquiavel? Quem leu aqui? Você lê aquilo e você vê, Maquiavel era totalmente louco. Não era um pouco louco. Tudo que ele pensou é falso. E tem gente que acredita nele. Para o bem ou para o mal, acredita. Não é problema que Maquiavel era mal, era maligno. Não, ele não era mal nem maligno. Mas ele era maluco, porra. E ao mesmo tempo era um sujeito de muito talento. Ele conseguia explicar aquelas coisas de tal modo que a pessoa não percebia o absurdo que ele estava falando. Então, eu vejo, a maior parte dos males criados pelos seres humanos vem exatamente disso. Quer dizer, é uma briga em que o sujeito entra com a estrutura da realidade. Então, por exemplo, quando eu não acredito que exista, por exemplo, uma dimensão moral ou ética independente da estrutura da realidade. Eu não acredito que exista aqui o ser e lá separado com o dever ser. Eu acho isso um absurdo. Na hora que você pensou isso, você já está esquizofrênico. Existe o ser, a realidade, a verdade, e por outro lado existe o dever ser. É negócio kantiano, não é? Eu acho, vamos dizer, que o bem é inerente à estrutura do ser. Assim como eu digo que o amor ao próximo é inerente à estrutura da alma humana. Então não precisa ter, aqui tem a alma humana como existe objetivamente, e ali tem os deveres, o bem que ela deveria, deveria atender. Não, isso aí você já entrou, isso já tá mentindo em primeiro lugar. É? Por quê? Se existe aqui uma realidade, uma verdade independente do bem, de onde você vai tirar esse bem? É? Ou o bem que você está falando é verdade, ou ele mesmo é uma mentira. Você vê, para Platão não existia esse problema. Platão, vamos dizer, qual é a suprema realidade? O supremo bem. Dan Scott, a mesma coisa, né? O unum verum bonum. É aquilo que tem unidade, que é verdadeiro e que é bom. Isso é a suprema realidade. Agora, se você começa a modelar a sua imagem da realidade pela imagem das ciências físicas, tá certo? Bom, você vai falsear tudo. E nas ciências físicas não tem como você botar, né, nem o verdadeiro e nem o uno ali. A ciência moderna é toda feita, vamos dizer, de fragmentos recortados para certos fins de investigação, no qual você faz abstração de praticamente tudo. Então, vamos dizer, a ciência jamais pode estudar um fato concreto, ela só pode estudar recortes abstrativos. Todas as ciências juntas são uma coleção de recortes abstrativos que não compõem mundo nenhum. E, no entanto, a experiência do ser, todos nós temos, inicialmente. Agora, se você pegar tudo o que a ciência sabe, você não compõe ser nenhum. Porque a ciência é recorte, ela tem que fazer o recorte. E esse recorte é tautológico. Eu já expliquei mil vezes o que é uma ciência. É uma hipótese de que um certo campo de fenômenos obedece a uma constante. Então o que se faz? Você recorta esses fenômenos para ver se ele obedece mesmo a essa constante cujo recorte os definiu. E mesmo assim, mesmo sendo tautológico, às vezes não dá certo. Então, quer dizer, até onde nós podemos ir com esse tipo de conhecimento? Você não vai muito longe com isso. A racionalidade dele depende de conhecimentos anteriores. Ele, em si mesmo, separado da estrutura da realidade, pode ficar totalmente irracional. As ciências podem ficar totalmente irracionais. E a tendência, vamos dizer, que os cientistas de maior destaque têm para acreditar em história da carochinha, vê o número deles que acreditam em aquecimento global, ou que acreditam em deuses astronautas, como Richard Dawkins, eles são todos macumbeiros. Então mostra, vamos dizer, que esse tipo de prática intelectual, ele só vale se você tiver uma referência filosófica muito mais ampla e muito mais séria do que isso. Então, se você modelou a sua imagem da realidade pelo que você aprendeu com as ciências, bom, então daí só vai haver duas coisas. Existe o mundo físico, determinado por leis, entre aspas, que você imagina que conhece, e existe o mundo humano, que é constituído de ideias, criações culturais, etc, etc, etc. Não existe nada mais além disso. Então, onde pode entrar o bem? Fala, bom, no mundo natural não pode entrar. Então, só pode ser uma criação humana. Essa história de ser, de dever ser, de Kant já tem em nós. Isso é gnosticismo mesmo. E o bem é uma coisa que está, por assim dizer, fora da realidade. E, no entanto, o Gênesis começa, Deus fez o mundo e viu que era bom. Se não fosse, ele não faria, olha. Agora, o gnóstico acha que ele é capaz de fazer um universo melhor. Então, de cara, já é, vamos dizer, uma ruptura, você já entrou em desacordo com a estrutura do mundo. Não, este mundo não serve. Quando fala este mundo, não é no sentido da Bíblia fala assim. Fala o universo inteiro. Com todas as suas determinações, toda a sua estrutura, tudo isso é ruim. Bom, então só lhe resta inventar outro. Então vamos lá. Aqui eu não lembro quem fez essa pergunta. O fato de seres humanos estarem abaixo da sua capacidade psíquica normal, ou seja, não exercer a força do seu psíquico como poderiam, deve-se principalmente à pobreza de imaginação? A resposta é sim. Essa é a primeira coisa que fala, porque, na verdade, tudo depende da imaginação, até o exercício da razão. Quer dizer, a imaginação é o mundo do que você considera possível. Agora, se você, vamos dizer, se o mundo do seu possível, vamos dizer, é pobre, as elaborações que você fizer em cima disso, muito provavelmente serão pobres também. A imaginação é fundamental. É por isso que, se você não deixa o sujeito dormir, ele fica louco. Porque se ele não pode soltar a imaginação, nem durante o sono, coitado. Você vê, em grande parte, nós precisamos do sono por causa da atividade onírica. Nós precisamos soltar a imaginação para deixar ela combinar as coisas do jeito dela. Por quê? Tudo o que nós percebemos pelos sentidos é fragmentário. Tudo, absolutamente tudo. Você nunca percebeu uma coisa inteira. Nunca percebeu, nem perceberá uma coisa inteira. Como você tem o senso da presença do ser, você sabe que as coisas são unidades completas. Você sabe, mas você não percebe isso. Então, você só tem a aceitação da unidade objetiva e, subjetivamente, o que você tem? Percepções fragmentárias. Então, você precisa também de um pouco de unidade subjetiva para completar isso imaginativamente. Quer dizer, né? Bom, eu acho que já acabou, né? Não dá mais, nós temos que sair. Então, pode perguntar, mas não vou responder. Vou perguntar isso, né? Pergunta. Eu quero perguntar o que os orientais tentam fazer através da meditação. O que acontece? Qual é o objetivo? Na primeiro lugar, que negócio de orientais é esse? Essa palavra meditação hoje é usada de uma maneira tão enormemente confusa para significar tantas coisas diferentes. Por exemplo, tem um sujeito que dizia que a meditação dele consiste em não pensar em nada. O que está fazendo aí? Estou não pensando em nada. O que é isso? Meditação. Ele diz, mas escuta, mas você está meditando o quê se você não está pensando em nada? Não é isso? Então, Hugo São Vítor diz o seguinte: tem três atividades fundamentais: pensar, meditar e contemplar. Pensar é você transitar de uma ideia a outra. Você tem uma que está ligada à outra, Meditar é você rastrear o processo de pensamento para trás, até a raiz de realidade que desencadeou o pensamento inteiro. E o que, que é contemplar? É você pegar várias meditações e te leva até várias realidades e você contemplar todas ao mesmo tempo. É só isso que existe. O resto é empulhação. Agora, o que pode existir, por exemplo, são, vamos dizer, práticas de concentração. Não tem nada a ver com meditação. Por exemplo, você ter certos fatores sempre em conta, permanentemente. Não esquecer daquilo. Como, por exemplo, o negócio parece perpétuo, né? Então, você está permanentemente lembrando daquilo. Então, essa é uma concentração, não é uma meditação. Quer dizer, não importa o que você está pensando, a consciência daquilo está sempre presente no fundo. Fortalecer um foco. Isso. Mas tem que ser, vamos dizer, um foco que seja suficientemente universal para ele abranger tudo, senão vai estreitar a sua imaginação. Isso. Ou, vamos dizer, por exemplo, a concentração no coração como centro do ser. Quer dizer, bom, onde quer que você está, é o seu centro que está se deslocando. Então, você pensar nele não te impede de pensar em mais nada. Está entendendo? Mas você falar meditação, para dizer o negócio do aquele guru dos Beatles, né? Esse que é a meditação, é não pensar em nada. Você pode perfeitamente não pensar em nada. Depois eu fiz essa experiência muitas vezes, né? Tinha aquele negócio peripatético, diz que Aristóteles, né, ficava andando e explicando as coisas, né? Então, naturalmente, ele estava pensando. Eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Se eu for andar dando uma aula, eu vou bater a cabeça no poste, eu vou cair, né? Então, eu sempre que caminhava, caminhando na praia no Rio de Janeiro, eu não pensava em absolutamente nada, mas não quer dizer que a atividade mental parou. Porque eu estava ali na pura absorção passiva das sensações, eu estava vendo tudo, vendo. Eu não estou pensando, não estou formando uma frase na minha cabeça, estou formando um raciocínio. Está entrando a estimulação. Aquele exercício que eu dei no curso online, né, que é o exercício do Narciso Irala, tá certo? De você fechar os olhos e você registrar todos os ruídos que chegam até você, desde os mais próximos até os mais distantes. Você não está pensando no sentido, você está raciocinando, mas você não está parado. Está compreendendo? Então é possível não pensar em nada se você estiver apenas absorvendo sensações conscientemente. É só aí que é possível não pensar em nada, né? Se você tomar a palavra pensar no sentido estrito, raciocinar. Mas se você tomar a palavra pensar como sentido de atividade mental, bom, ela nunca para. Também, vamos dizer, às vezes eu fazia um exercício de continuar recebendo as sensações sem associá-las a nada, quer dizer, sem puxar pela memória. Porque normalmente é isso, a gente percebe uma coisa e a gente associa com outra imediatamente, né? E quando você associa com outra, você se priva de perceber o próximo estímulo que vem vindo. Então isso você pode mais ou menos controlar. Quer dizer, eu vou andar essa praia inteira aqui, eu vou registrar tudo, né? E só depois é que eu vou associar. Está entendendo? Dá para você fazer isso. Só faz input. Só o input, só tem o input. Então, isso eu conseguia fazer. Agora, eu andar e pensar, para o meu filho. Dizem que. Dois neurônios, exatamente. O ex-presidente americano, Gerald Ford, não conseguia andar e mascar chiclete ao mesmo tempo. Né? Então, eu estou mais ou menos nesse caso. A minha coordenação motora é muito deficiente. Por isso que os caras tentaram me ensinar a tocar piano, jamais conseguiram. Porque eu sempre achava que havia dedos demais. E até hoje eu sou capaz de digitar assim, com dois dedinhos, olhando. Estou capiando, a datilografia, isso não é comigo. Um dia eu falei, você escutou 7 anos, e você falou, não, tentaram me ensinar. Diferente de estudar. É tudo aquilo que envolve movimentos corporais muito complicados, não é comigo. Eu sou capaz assim, de marchar, um, dois, e dançar coisas muito simples. É um para cá, dois para lá, até aí vai. Olá. O que explica o caso dos médicos aborteiros? Que eles veem crianças mortas diariamente, mas negam ser assassinados, negam ser o ser humano. Eles não querem ver. Esses caras, às vezes, fazem aborto, eles não querem ver a fotografia dos bebês abortados. Eles não querem ver o que você fez. Quer dizer, é claro que isso é uma deformidade psíquica, porque, vamos dizer, isso é uma recusa de você completar no imaginário o que você está fazendo. E agora eles não querem nem que as mães tenham estado aqui nos Estados Unidos, eles não querem mais que a mãe veja. Claro, eu não quero ver o que eu fiz. Então, o que eu faço? Eu substituo a percepção da realidade, ou a correta imaginação dos fatos, tá certo? Por um tecido verbal, num raciocínio que eu construí. O que vai falar, por exemplo, sei lá, né, dos direitos da mulher, essa coisa toda, e fala, bom, os direitos da mulher talvez existam, mas eles não existem no mesmo sentido em que existe o bebê abortado. Afinal de contas, eles são uma construção hipotética, mas o bebê abortado não é uma construção hipotética, é uma coisa que existe realmente. Então, é claro que isso aí isso é doença mental. O sujeito não quer ver aquilo que ele mesmo fez. É incrível, é? Isso é a mesma coisa que o sujeito negar que ele faz cocô. Eu jamais olho. Então, para mim não existe. Isso é com você. Vocês fazem isso, eu não. Exatamente a mesma coisa. Ou então ele pode até ver, mas ele faz uma construção verbal elaborada de uma maneira que ele ignora. Ele pode fazer, ele pode fazer um exercício de dessensibilização. Como é que faz a dessensibilização? Você vai sobrepor a impressão originária, você vai sobrepor um símbolo, outro símbolo, outro símbolo, outro símbolo. No fim, você vai pensar que é outra coisa. É muito complicado fazer isso. A negação do segundo mandamento. Olha, dessensibilização. Dei para vocês o exemplo do dentista. Né? Eu ia lá no dentista, o cara estava com a broca, e ao invés de pensar na dor, ficava pensando na alta tecnologia que tinha construído com as máquinas, aquela coisa toda. Sobrepor uma coisa a outra. Não funcionava muito bem. Então você pode usar essa dessensibilização, por várias coisas. Se você controlar a reação à dor através desse jeito, bom, é legítimo, só que você sabe que você fez isso. Você não está mentindo completamente. E todos nós temos o direito de focar a nossa atenção em qualquer aspecto. Você pode desviar a atenção daqui para lá, mas você tem que saber que está fazendo isso. Agora, você dizer que a estrutura real do mundo corresponde ao seu desvio de atenção, quando? Quer dizer, você está desviando justamente porque a estrutura real do mundo está dizendo o contrário do que você quer pensar? Tem algo errado isso aí. Então, gente, por hoje, aí, né, acabamos aqui, encerramos este curso de psicologia. Eu espero dar um outro curso em abril ou maio. Né? Provavelmente eu escolhi um tema de ordem metafísica, estrutura do ser, uma coisa assim. Está na hora de fazer isso aí. Então, por hoje é só. Obrigado, até o próximo. Vamos tirar a fotografia.